Fala, sim, chapas, está começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six. Finalmente, esse cast sobre Metal Gear Solid Portable Ops, a segunda parte, e Peace Walker. E eu estou aqui com o Andrew Frajola. Olá, Raya. É, falando de dois jogos que eu não cheguei a jogar. É, isso aí. Lanzonet também. Vou falar de um jogo que eu cheguei a jogar e outro que só ouvi falar, não joguei. Ouviu falar? Nem meteu o dedo nele? Não, não meti porque eu baixei a Easy e deu pau. Ó, pirataria, hein? É, mas é, faz tempo. E Augusto? E aí, Fuca? Tudo certo? Direto de São Paulo? Sim, hoje, se isso fosse uma transmissão de vídeo, eu iria aparecer numa janelinha com São Paulo pelo fundo e embaixo escrito São Paulo, assim, o correspondente, né? Enviado especial de São Paulo, mais um, né? Mas então, né, a gente vai continuar essa saga de podcast que é Metal Gear Solid, depois de gravar sobre Metal Gear Solid 3, que foi foda, né, com o Will Negão. E todo mundo aqui tava participando e foi um cast muito bom. Agora a gente vai falar da cronologia, né, que a gente falou que ia fazer sobre a história do Metal Gear. Então, logo depois vem o Portable Ops e o Peace Walker, que são dois jogos que aqui pouca gente chegou a jogar. É uma vergonha, mas é verdade, né? Jogão. É ou não é? Pessoal quer é, porque vamos ser... Não, ele não é, talvez por causa do PSP, o controle... Pra mim, a grande dificuldade que me afastou do jogo foi aquele analógico, né? É, falaremos disso. Frajola, chame aí, lance os e-mails do Metal Gear. As leituras do codec. Leituras do codec, isso aí. Chegamos a mais uma leitura de e-mails, e aí Augusto Fuca, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então a gente tem alguns recados e e-mails, né, para lermos. Então vamos ser breves, que esse podcast tá com 2 horas e 40, se não me engano, tá grande, né? Assim como jogos de Metal Gear também são longos. Mas precisa, né, a gente quis fazer bem feito. Com certeza. Então, assim, recadinhos, como vocês puderam observar, agora o Super Controle é verde, tudo está verde. Verde o dinheiro, né? Verde o dinheiro, vamos ficar ricos com o Super Controle ou não. E outro recado bastante importante, como vocês já viram, pessoas já estão comentando, que é o Super Controle Podcast Quer Você Parte 2. O pessoal, como assim de novo? Pois é. Por que, Fuca? O que aconteceu aí, né? Pois é, né? Fizemos a primeira campanha lá em janeiro, que foi um sucesso, né? Muitas pessoas interessadas. Aí adicionamos a nossa equipe o Aloysio e o Saulo, né? Que estão nos ajudando com as edições dos podcasts. Porém, agora o nosso foco é um pouco diferente, é para edições de vídeo. Então, por isso, estamos levantando a campanha novamente. Agora, nesse mês de maio e junho, aí vamos analisar as pessoas interessadas. E, quem sabe, teremos mais pessoas na equipe, né? Pois é aquela coisa, né? Cara, a gente tá abrindo não só espaço, se o cara vai editar vídeo, né, ele vai poder futuramente participar dos podcasts, entrar nas pautas, nas reuniões e tudo mais, né, que tem o conteúdo só dele e tal, porque a gente quer focar um pouco mais no YouTube, né, a gente tem pouca coisa no canal do YouTube, a gente tinha o Tono Hype, a gente tinha até tentei fazer uma coluna chamada Download, né, que a gente falava um pouco dos demos dos jogos depois que ele saiu na PSN, na Live, no PC, enfim, mas pra nós, assim, fica difícil porque cada vez a gente tem menos tempo e mais trabalho, né, cara? Então, como o Super Controle tá crescendo, seria bom convidar alguém aí, né? A gente sabe que em janeiro, como tu falou, deu muita gente aí mandando e-mail, acho que deu 120 e-mails só pedindo isso, cara. Foi maneiro pra caralho. E eu li todos, eu e o Frajola respondemos todos, então, mesmo se o pessoal não entrou, a gente falou, não vai rolar e tal, tenta mandar na próxima vez. E quem sabe as próximas vezes é hoje, né? Então, mande seus e-mails aí para supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Tem aí o post linkado nesse podcast e um post abaixo também, né? Que o Frajola está chamando vocês aí. Exatamente, né? Exatamente. Mais informações com maiores detalhes lá no post mesmo, né? Qualquer dúvida podem comentar lá que responderemos. Ou por e-mail também. Fiquem à vontade. Cara, vamos lá, mande seus e-mails, a gente já tá em negociação aí, mas, velho, não para. O Super Controle continua aí firme e forte. Vamos embora, então. E Fuca, acho que é isso, né? De recado, sim. O mais importante, pelo menos nesse podcast, é isso. Então tá. Mas como você fala bastante no Portable Operations, eu vou ler o e-mail aqui. Ah, muito bem, muito bem. O e-mail é do Altair. Ele falou assim, sim, podem zoar. De Rio de Janeiro, capital. Mas, peraí, é o nome dele mesmo, será? Altair, acho que é, sim. Que eu, massa! Eu apaguei o e-mail, porque eu colo todos num doc aqui, né, pra ler futuramente, mas eu acho que é Altair, sim. Olha só. Então tá, seu Altair, quero infernizar vocês, pois esse episódio foi muito engraçado. Ele tá falando do episódio a veículos memoráveis, né? Sim, com certeza foi ótimo. Frajola não sabia o que é um Overcraft, ele tá de sacanagem, É, ele... Que ele falou que era um tênis, lembra? Ele falou que o Hovercraft era um tênis. Eu lembro. Meu Deus, frajola. Esqueceram de citar Uniracers, todos os veículos do sul. Ah, pois é, Uniracers. O Julio e eu comentamos ele num outro podcast recente que eu não tô lembrado desse jogo aí. Salve jogava, né? Thiago Salve jogava. É, o Super NES, mas eu cheguei a jogar também. Eu joguei. Super NES ou no emulador? Ah, eu acho que foi no emulador que eu joguei. É, eu lembro que era emulador, direto. 98. No emulador. Todos os veículos do Sonic and Sega All-Stars Racing. Chora, Fuca, falei? Merda. Ah, mas os veículos são legais. A bicicleta do Paperboy, a lancha e a prancha do Battletoads, as pranchas das tartarugas ninjas de SNES, e todas essas são memoráveis, galera. Tem muita coisa, né? Ah, sim. E ele coloca aqui em caixa alta: queremos um cast sobre montarias memoráveis já. Faremos também sobre um cast praticamente equino. Faremos, né? É, né? Yoshi, cavalo, tartarugas. Acabou, né? 3 minutos de cast. Sim. Agora falando sério, parabéns pelos podcasts. Consegui me atualizar e acompanho todos. E estou com saudades dos convidados no site. Só vejo convidados no Overkill. O que aconteceu, Chapa? Aconteceu que a gente não chamou mais ninguém, né, cara? Não chamou mais ninguém. Mas, né? Pro Metal Gear aí, a gente vai chamar o Corraine de novo, tem mais alguns convidados aí engatilhados. A gente chamou o Maginho aí no porão, eu e o Frajola e o Lanzoni. Pois é, tá aí, né? Deu treta, ele não conseguiu participar de todo o cast, mas a gente chamou ele pra falar mal da Nintendo, então volta lá e escuta o porão que também tem o Maginho. E outra coisa, vocês têm que parar de citar as pessoas que vocês conhecem, nós não. Quem é Dico? Quem é André Pismil? Não conhecem o Dico? É, o cara não conhece. É do Rio de Janeiro, cara. Rue. Dico. Dico é Rue. Rue. E o André 3000, né? Bah, André 3000. O Cyborg. Onde a gente falou do André 3000. Nossa, muito a gente fala. Cyborg do amor, né? É, a gente sempre dá uma... Ah, André e tal. Só tem PC, né? Você joga no PC. É, homem do PC. Eu lembro que quando nós começamos a falar do André 3000, ele era apenas um jovem rapaz, começando a sua vida. Hoje ele é casado e é pai de uma... É, veja só, né? Como as coisas mudam, né? André 3000, então, um ABS. Era isso aí, então. Abraços. Então, até mais. Valeu, brigadão aí pelo seu e-mail, Altair, do Rio de Janeiro, capital. Beleza, então. Fuca, tu quer ler algum recadinho aí? Temos uns recados interessantes aqui. O Lunatic lembra do jogo Omega Boost, aquele jogo de robôs para PC Junk que Frajola ama, né? Ele cita que é um veículo lembrado aí. Eu não cheguei a jogar, mesmo sendo mecha, não cheguei a jogar. E o nosso amigo Lan aqui causou uma polêmica falando sobre o Rush do Mega Man. Porque o Rush, ele é um cachorro e ele é um robô. E aí? Se encaixa ou não, né? É, né? Mas ele não tem alma de cachorro, né? Não, eu falei que ele se encaixa porque ele é um robô, né? Então tá bom, né? Então tá bom, né? Nós até comentamos de veículos memoráveis, aqueles robôs do Mega Man X, que tu pula dentro e sai cantando e tal, né? Verdade. Então acho que o Rush é um robô, é um veículo, e veja só, é um veículo carismático ainda. Carismático. Eu quero mandar um abraço especial aqui, que escreveu nos comentários, para o Oscar RR, que é um conterrâneo nosso aqui de Canguçu, olha só. Canguçu presente no Super Controle. Veja só. É, eu tava lendo os e-mails, ele mandou, acho, pra Overkill também. Então, que bonito, né? Então, Canguçu também faz parte do Super Controle. Veja só. Canguçu e Tapes, né? Lembra do Tapes. Tá certo, então. Então vamos lá, Fuca, que esquece, tá gigante. Vamos lá, que já vou tomar uma aguinha que eu cansei a minha garganta nisso. É isso aí. Então, assim, pra quem já jogou o Portable Ops e quiser pular essa parte que começa agora, pule para 1 hora e 28, 29 minutos aí, talvez um pouco 25, por aí, que daí começa o Peace Walker, certo? E é isso então. Valeu, gente, e até semana que vem. Não, até daqui a 15 dias, né? 15 dias, né? Tchau, pessoal. Tchau. Voltamos os e-mails, então, rapidamente aí, como eu já expliquei, né, continuando a cronologia dos podcasts de Metal Gear Solid, explicando a história, e depois de Metal Gear Solid 3, depois de Will Negão ter participado, Lanzonete, de Frajola e Fusca, surge um jogo que foi lançado em 2006 para PlayStation Portátil, né, o PSP. PSPzão. É, cara, publicado pela Konami, produzido por Hideo Kojima e sua Kojima Productions. Oh, quem tem ainda ele? Eu? Quem tem? Quem que tem ele? Só eu e o Fuca temos. Tu tem ele mesmo? Não, eu tenho o PSP. Ah, bom. Ele pretendo. Bom, o Vita roda PSP, então eu tá valendo, meu cara. Então, Metal Gear Solid Portable Ops, ou Operações Portáteis, que nome é esse, né, cara? Eu vou começar pedindo aí pro senhor Fuca, que foi o único que terminou o jogo aqui. Olha ali. Sim. Sobre um pouco da história, mas eu quero saber primeiro de Lanzonetti, Frajola e Six, né? Por que não chegaram a jogar? Tiveram a chance? Qual foi a história? Portable Ops. É muito nome do tipo, tô quase derrubando o portátil. Tudo. Portable Ops! Cara, eu vi vídeos e vi na revista, vi numa Super Game Power, cara. Nós estávamos no hype, lembra? Sim. Você, no hype. Viu na revista. E na revista, e não foi nem nas internets, foi na revista. Olha só. Nós que chorávamos, meu Deus, Metal Gear Solid 3, muito massa, PlayStation portátil, agora com Metal Gear Solid, meu Deus, vamos ver. E mostravam vídeos assim que parecia que era gameplay, uma coisa assim mais dinâmica. Só que daí eu baixei a ISO dele pra tentar testar e não funcionou. Minhas três ISOs que eu baixei não funcionaram no meu PSP. Eu acho que eu peguei um azar filho da puta do BitTorrent, da minha loja mini nova, não me forneceram o que eu queria. E eu peguei uma raiva do jogo, pensei, nunca vou jogar isso aí. Aí eu acessei meu canal favorito de games, que é o YouTube, e não curti muito, assim, cara. Achei que, porque Metal Gear pra mim é um negócio mais dinâmico, e ali era um troço mais... É, eu também. Meio parado, assim. Foi muito spin-off, assim. De primeira vista eu achei que era muito spin-off. Mas eu também pensei que era spin-off. Por isso eu digo, compre em original. Pirata é foda. É isso aí, concordo. Acesse, muito o, link bem. Do, muito acesse bem. O link do patrocinador nosso aí, ó, e compre o jogo. É verdade, e dê dinheiro pra gente. Acho que nem tem lá, mas tudo bem. Mas tem, cara, né? Tu chegou a jogar Portable Ops? Qual foi a tua história com ele? Fala sério. Não, né? Nem me animei a botar na ver. Mas por que não? Tu é fã de Metal Gear? Pois é, eu vi um vídeo que o outro disse pra cara, quem sabe um dia. Eu vou ser sincero também com Augusto e senhores, porque eu, na época do PSP tinha o Metal Gear Acid, lembram? Metal Gear Acid 1 and 2. Sim. Cards. Que era uma... É, tipo, não era da cronologia e era whatever, sabe? Tipo, não me importa. E aí quando eu vi o Portable Ops, eu falei, opa, história do Metal Gear mesmo, né? Está ali, né? Envolvido com o Metal Gear pós-Metal Gear 3, vamos ver qual que é. E aí eu peguei o jogo da mesma loja de Lanzonette, e aí eu joguei uma meia hora, assim, e eu não consegui avançar muito nele, não. Mas aí culpa da jogabilidade dele, sim, do sistema muito parado, mas depois a gente fala... Falei uma mentira, isso. Eu joguei ele, sim. E acho que eu joguei no teu PSP. Eu vi um... lembrei do cenário... Eu vi um cenário assim, me lembrava Bomberman, os lugares assim, muito quadrado e o cenário é marrom, o cenário do jogo. São cenários bem curtos. Sim, assim. Cenários curtos, sim, achei meio bizarro, a jogabilidade não me agradou também. É de portátil, né, mas enfim. Por isso. Bom, antes da gente falar qual é a importância dessa história que a gente tá enrolando, eu quero falar um pouco do desenvolvimento do jogo. Kojima Productions, né, nossa chapa. E como o Kojima falou que ele fez o Metal Gear Acid, não sei se vocês jogaram Metal Gear Acid 1 e 2, ou viram pelo menos. Sim, só. Não! Bem pouco. Que é triste, né, cara? É. E aí o Kojima falou que teve a ideia de tentar lançar um projeto que desse mais visualização pra série Metal Gear nos portáteis. E aí foi o Portable Ops. Que ele pensou, não, vamos tirar um pouco a mão da história principal nas plataformas grandes e lançar para um portátil aí. E aí saiu o Portable Operations. Diz ele, né, numa entrevista até no GameSpy, que o desafio principal dele foi adaptar a jogabilidade para um portátil, né, que é uma coisa que todo mundo reclama, nós aqui pelo menos, né, cara? Sim, né? Porque assim, né, tu vai jogar Metal Gear nos analógicos, tem dois, né? E um tu controla o Snake, né, pro lado pro outro, e outro tu controla a câmera. E no PSP não tem isso, tá ligado? Então, no Play ele ajuda bastante isso aí, né? E a câmera ele quis desenvolver igual ao Metal Gear 3 Subsistence, que é aquela câmera que tu gira, né? Não é estático. Isso foi igual. É, com e LR, né? Isso, só que daí é com LR também, saca? Daí, cara, não funcionou bem. Porque os botões LR do PSP, eles são meio travados, são meio duros. Donzoni pode falar melhor que eu lembro. Sim. Da sua reclamação da época. Sim, não, a minha reclamação, tanto pessoal que eu como o Portable Ops... Era jogabilidade, cara, um troço que que não era, tipo, acessível, tu vai executar uma ação rápida ali, era muito complicado, cara. Sério, que, pra mim o clássico era o LR, tu tinha menuzinho e botões, o L2, R2, uhum. O de atirar, no caso, o R1, o L1 tu fazia aquela mira clássica, e não tinha isso, e tu tinha que, e tinha comandos no direcional digital, e era meio que horrível, saca? Era horrível, desculpa. E bom, e quando eu saí pra o pessoal que era pra Play 3, eu senti falta do Portable Ops. Bah, já pensou se tivesse saído também pra Play 3. É, pois é, todo mundo, né? Depois a gente fala nessas curiosidades. É legal também que a Ashley Wood, que ela fez um trabalho chamado Metal Gear Solid Digital Graphic Novel. Ela fez uma HQ muito bonita. O Kojima se impressionou com o trabalho, a galera curtiu muito e falou: então vem aqui desenhar as paradinhas do jogo. Ela fez o Metal Gear Solid de 1 e 2, se eu não me engano. Eu baixei até essas edições, tinha na Players há muito tempo atrás. Verdade, isso aí. E mesmo, se eu não me engano, elas foram publicadas pela editora do Spawn, a Made, eu acho. Cara, não é Dark alguma coisa? Eu não lembro o nome, eu sei que isso foi publicado e eu, na época, não tinha Mercado Livre, pensei. E que é bonito, né? Tipo, na época. Que o PSP não tem como. Tipo, ficaria legal colocar a história. Sim. Em game mesmo, né? Uh-huh. Só que eu acho que eles inovaram com esse lance da HQ e ficou muito bonito. O pessoal, que é principalmente, que eu joguei mesmo todo, eu vi que ficou foda. Ficou massa. Agora eu lembrei, eu baixei essas edições em PDF. É verdade. É o que a gente tá estudando por elas, né? Isso aí. Pois é. Mas, inclusive, essa digital, essa revista aí que a menina fez, vai sair no Legacy, que foi anunciado. Isso, vai tempinho atrás aí, né? É verdade. Sairá no Legacy, na coleção aí. É, isso aí vai ser. Vai ser épico, né? Só que não vai ser o Portable Ops, né? Mas tudo bem. O Fuca tem ainda a versão aquela lá, né, Fuca? De Play 2 ainda, né? Tu não tem de HD? Não, eu não tenho HD. E aí, vai comprar? Eu vou. Ah, acho bom. O Jorge Lucas, né? Kojima tá aí. É isso aí. Prince Running, né? Kojima aprendendo com os mestres. Mas aí, Fuca, tu que jogou, eu sei que tu terminou o Portable Ops e a gente estudou pra esse cast, mas a história é bem complexa porque ela conta bastante coisa, né? E é curioso porque a gente tá comentando que no Legacy o jogo não vai estar, parece que o Kojima não dá muita atenção pra ele. Pois é, o curioso nisso é que à medida que eu vou comentando com vocês alguns acontecimentos, tem acontecimentos muito semelhantes no Peace Walker. Então, o Peace Walker meio que substitui e não substitui. E esse é meio estranho, essa relação do Kojima com o Portable Ops. Vocês vão perceber que realmente tem fatos muito importantes na história, assim, que liga diretamente com o Peace Walker, que aí algumas coisas no Peace Walker se explicam, assim, do porquê que ele tá lá e tal, enfim. Bom, o jogo se passa em 1970 numa península na Colômbia, tá? Que se chama de San Jerônimo. San Jerônimo? São Jerônimo. Abraço. Só colocando aqui fatos, então. 1970, o Metal Gear 3 se passa em 64. Tá, 64. Beleza. É 6 anos depois. Isso. Bom, então é o seguinte, tá? Depois do Metal Gear 3 e antes desse do Portable Ops, o Snake ficou putaço com tudo o que aconteceu e descobriu que a The Boss se fudeu bonito, como a gente já falou no outro cast. E aí ele saiu fora da Fox, sabe? Isso, caiu fora. Sim. Só que no início do jogo, ele é capturado e é levado pra essa península na Colômbia, tá? E aí ele é interrogado pelo Tenente Cunningham, que é um cara da Fox, que é um torturador especial da Fox, perguntando para o Snake onde tá a metade que falta da Philosopher's Legacy. Na verdade, é a terceira parte, né? No final do 3, quem ficou com essa parada? Foi a Eva. Que era uma agente tripla, né? Da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Isso. E uma parte ficou com ela, se não me engano, porque ela levou embora, que a The Boss deixou com ela. Ela enganou o Snake no fim. E aí, o Snake, logo depois que aconteceu o 3, ele caiu fora. Aí o pessoal pensou, bom, ele tá com alguma coisa. Ele deve saber alguma coisa sobre isso. Sim. E aí foi que ele se mandou, e aí capturaram ele e levaram ele lá. E aí quem... Esse, tipo, é toda a história em cima da Fox, esse jogo. Aí eles falam, então, que o governo americano quer saber onde é que tá a outra metade, porque uma das metades eles já recuperaram, sabe? A CIA recuperou, né? Ele encontra um cara lá que é o único sobrevivente de um pelotão do exército americano que tinha sido mandado pra ver o que tava acontecendo lá. Por que a Fox tinha feito essa rebelião lá na península, saca? E aí esse cara vem a ser o Roy Campbell, que é o clássico coronel do Metal Gear Solid que fala com o Snake filho, né? É. Ele é jovem ainda. Ele é bem jovem, loirão. Aí ele já reconhece o Snake como Big Boss, porque ele virou lenda depois da missão na Rússia, saca? E aí ele fala, então, que esse lugar que eles estão é uma base da Rússia abandonada, tá? Que eles tinham feito a base pra ajudar as forças da Colômbia, as forças revolucionárias da Colômbia, os rebeldes e tal, que eram comunistas. Porque eles queriam ter colocado essa base em Cuba, durante a crise dos mísseis. Aí, como deu errado, eles montaram a base lá na Colômbia. Só que a base foi abandonada pela Rússia porque durante essa época, isso é mais um fato real, a Rússia e os Estados Unidos fizeram o primeiro encontro entre as nações para que fosse controlado a questão de armamento nuclear e de disposição pelo mundo de armamento nuclear para evitar um apocalipse nuclear, saca? Então, devido a isso, eles abandonaram aquela base e deixaram muitos soldados lá, saca? Então, ele tá aí conversando, o Campbell fala pro Snake que seria legal que eles conseguissem fugir daí para que eles mandassem um SOS encriptado para entrar em contato com o pessoal lá do lado dos Estados Unidos para ver se eles conseguiram descobrir alguma coisa, sabe? Ele consegue fugir da prisão ali, da cela dele, e ele manda um sinal para entrar em contato com o Major Zero, sabe? Só que aí quem responde para eles é o Paramedic, a Paramedic e o Signet. Signet. Que eles falam que o Major Zero foi preso porque ele foi acusado de instigar a revolta da Fox, sabe? Instigar a revolta da Fox. É, e aí eles descobrem que não foi só isso, que a Fox também roubou um protótipo de arma militar desenvolvido um mês atrás, saca? Aí eles, sim, o que está acontecendo? Já fica pensando. E aí eles mandam o Snake descobrir quem é o líder da rebelião, identificar ele e acabar com isso aí pra limpar o nome dele e da unidade Fox, saca? E aí então ele volta pra cela, aí ele libera o Campbell, e aí o Snake conta o que que tá acontecendo, saca? E aí ele pergunta se o Snake pode ajudar ele a resolver a situação. Só que o Campbell fala que ele não vai conseguir ajudar muito porque ele tá com uma perna machucada e com muita febre. E aí o Snake fala se eles não... porque eles vão precisar se movimentar pela base. Então se ele pelo menos pode ficar pilotando o caminhão. O caminhão é um dos sistemas de jogabilidade aí, né? Depois a gente vai falar do Combo Red. Exato. Meu Deus, a vida de uma transportadora... de uma base militar começa num caminhão. Um abraço. Então, eles pegam esse caminhão e eles começam a andar pela base, sabe? E aí, quando eles estão andando pela base, eles veem o primeiro alvo, que são soldados soviéticos, né? Que aí o Snake realmente não sabia que eles realmente estavam ali. O Campbell responde que tem pessoas da Fox, soldados da Fox, e soldados dos soviéticos também, que eles ficaram ali abandonados com raiva da Rússia. E aí eles descobrem, então, que eles roubam um documento secreto nessa primeira parte do jogo. Eles descobrem que a Fox tá planejando usar aquela arma que eles roubaram, aquele protótipo, para atirar uma bomba na Rússia. É interessante dar uma pausa aqui, porque como tem um monte de soldado perdido ali, saca? Tem os russos, tem o pessoal da Fox, que tinham conflito antes, ficaram abandonados. O que vai funcionar ali? Esse sistema, depois a gente vai explicar melhor, que o Snake vai começar a convencer esse pessoal a se juntar à causa dele e do Campbell, tá ligado? Que aí tem toda a parada do caminhãozinho. Porque são soldados que estão lá fudidos. Aí tem um sistema de som do jogo que tu vai ouvir que eles estão falando e tal. Daí tu pode ver se eles estão de saco cheio, sabe? Eles não têm motivação nenhuma. O Snake vai lá, tonteia os caras e consegue transformar eles em aliados. Que é o Mother Base, que o Rodrigo jogou pessoal, que ele sabe como é que funciona. Sim. Que é o Futon e tudo mais, né? Depois a gente vai chegar nisso também. Mas antes era assim, na base da porrada e convencer o cara no caminhão. Tonteava e levava eles no caminhão e embora. Isso. Pô, aí. Caminhão no campo, meu. Não, lembrando, detalhe que esses soldados abandonados aí já... Nessa época aí, pelo que eu sei, certos países se aliavam. Por exemplo, Cuba se aliou, uma vez que era os Estados Unidos, se aliou à Rússia, à União Soviética. É, isso é legal que, tipo, os países ali da América Central estavam meio assim, né, pra lá e pra cá. Sim. E aí quando surgiu aquela crise dos mísseis em 1964, que até que cito no Metal Gear 3, tu viu, né, que a Cuba tava ali pro lado da Rússia, enfim... Mas isso é mais pro pano de fundo mesmo, né, da história. Sim. Tá, então eles ficam tipo, ah, só em dois nós não vamos conseguir, saca? O Campbell pergunta pro Snake se ele notou que os soldados soviéticos reclamam muito do comandante dele, saca? E aí ele fala que é pro Snake tentar convencer esses caras aí pro lado deles, pra eles terem mais mão de obra pra ajudar, saca? E aí então o Campbell, ele convence o Snake, aí ele informa que ele já, pelas pesquisas que o pelotão dele tinha feito, ele descobriu que o nome do comandante da unidade Fox que tá controlando a confusão aí se chama Gene. É, Gene, né? Gene. Ou Gene. Tu, no jogo, tem que ir atrás de capturar o primeiro soldado, que aí o jogo mesmo te mostra quem tu tem que capturar, sabe? Que aí que o nome do soldado soviético é Jonathan. Opa. Aí então o Snake dá porrada nele por trás, ele desmaia e leva ele pro caminhão. Aí o Snake conversa com ele, sabe? Falando que ele é só um soldado, tipo assim, pô, tu é só um soldado, tu não é nem americano e tu vai nos ajudar a parar a rebelião da Fox, sabe? E que a missão dele é pra... E que o Snake tá aí pra liberar a península da confusão e tal. E aí o Jonathan, ele dá risada disso, assim, que ele não deu, que ele não tá nem aí pras coisas, saca? Que eles foram mesmo fudidos, que eles estão fudidos pela Rússia, que eles foram abandonados completamente pela Rússia, sem comida, sem nada aí, e que ele tá ajudando o Dini por causa disso, saca? Porque ele sabe que eles vão usar arma pra destruir a Rússia, eles estão com muita raiva. Fuca. Oi. Jonathan, relação com o Jonathan Ingram do Police Doubts? Não sei, não tenho essa referência. Acho que até que não. Porque vale estar aqui no Metal Gear 4, também apareceu. É, acho que é mais pro Metal Gear 4, esse Jonathan do Policial. Pode ser. O Snake fica conversando com ele, e aí ele conta da missão dele na Rússia, que ele conseguiu salvar a Rússia, que ele conta do sacrifício do Big Boss, né? E aí o Jonathan se dá conta que ele é o Big Boss, que ele foi o herói que derrotou o Coronel Volgin e que ajudou o país dele naquela época, e aí ele diz, não, o teu motivo é mais nobre, então eu vou te ajudar, que tu é o Big Boss fodão, sabe? Bom, aí então eles sentam no caminhãozinho, que aí agora tu pode usar, inclusive, o Jonathan pra fazer as missões, saca? Porque isso aí depois o Six vai explicar que cada área do jogo ela é fechada. Aí tem meia dúzia de prédios que aí tu tem que fazer a missãozinha ali dentro, saca? Aí então eles continuam andando com o caminhão e eles... Aí o Campbell começa a passar muito mal, aumenta muito a febre dele e tal, e aí então ele tem umas drogas juntos que não resolvem. Aí o Snake chama a paramédica. Aí a paramédica fala que pelo nível de febre dele, ele tá com malária também, saca? Muito fodido, assim, tá louco, saca? Amazônia na Colômbia também, um abraço. Também, né? E aí eles falam, então, que eles têm que procurar um hospital, saca? Aí eles descobrem um hospital lá, que usado na base, e eles vão até o hospital. Só que quando eles chegam lá, todas os medicamentos tinham sido usados. Só que eles descobrem que um carregamento que sobrou de drogas do caminhão, eles estão transportando pra um outro lugar, saca? Aí eles têm que ir até esse lugar pra pegar as drogas pra ajudar o Campbell. Só que aí o Cunningham, que era aquele cara da Fox que tava interrogando o Snake lá nisso, eles descobrem que os dois fugiram, saca? E aí eles entram, aí então ele passa pro helicóptero por cima do lugar onde que eles estão, aí o Snake vê que no helicóptero ele vê quem é o Jim, e ele vê uma física que tá junto com eles, que é a Úrsula, que é uma personagem muito importante. Tá, então eles seguem o helicóptero e aí eles chegam num laboratório de pesquisa, onde eles observam o Cunningham, o Jim e a Úrsula conversando, saca? Aí o Gene fala com a Úrsula sobre o status de um soldado chamado Null, que é muito importante, vocês saberão em breve. Ah, esse é, eu sei quem é. Sim. Tá, então eles entram nesse laboratório, e aí o Snake passa por um tanque, e aí nesse tanque ele vê um soldado muito jovem que tá sedado ali dentro, saca? Depois ele é descoberto por uma mulher que é muito parecida com aquela mulher que ele viu no helicóptero, que era a Úrsula, saca? E depois ele descobre que aquela mulher não é a Úrsula, e sim a Elisa, que é a irmã gêmea da Úrsula, saca? E aí o Snake pergunta se ela é um membro da Fox também, sabe? E aí a Elisa fala que não, que ela é só uma médica, e que é a irmã dela aqui que tá com a Fox, tá? E aí ele fala que é pra ele ter muito cuidado com a Úrsula, que a Úrsula é uma soldada muito forte. É muito, ela era muito importante. Essa história dela, sério. É muito bizarro o que vai acontecer com as histórias das meninas. É, as meninas aí é bizarro. E aí eles falam que ela... Aí ela fala que é pra ter muito cuidado porque ela é uma pessoa de bastante nome no mundo comunista e tal, saca? E aí então o Snake pergunta pra ela quem é esse soldado que tá dentro do tanque. Aí ela fala que é um projeto chamado Perfect Soldier, sabe? E que o nome do soldado se chama Nu. Que o soldado não tem emoções e nem dúvidas. E que é o único. Que apagam isso da mente dele, que ele só é acordado pra fazer a missão, saca? Então ela dá pro Snake o material lá, os medicamentos pra ela tratar a malária do Campbell. E aí ela fala pra eles irem pro porto lá, que eles vão achar o que eles estão procurando e tal, saca? Então, aqui tu tem que fazer uma nova coleta de soldados, digamos assim, porque o jogo te obriga pra que tu crie uma unidade espiã, saca? Que aí tu coloca os caras como espiões. Aí tu manda eles irem atrás de informações nessa área que eles dão, pra eles acharem esse porto que a Elisa tinha falado. Fuca, só interrompendo. Eu lembro que quando tu me falou disso na época que a gente tava jogando, esses espiões tu não é como no Peace Walker, tu não, tipo, não só manda eles pras bases. Tem que jogar com eles. Tu é só isso? Manda eles. Sim. Mas tem que jogar com eles, né? Tem que jogar com eles. Isso, tu não é só mandar assim, vai lá e faz tal coisa. Não, tu tem que pegar ele e controlar um soldado qualquer no jogo, tá ligado? Pra fazer a espionagem da tal base. Por isso que eu achei meio, mais isso assim, eu já meio que brochei do jogo. Bah! Ele não se foca só num personagem, então. Não, ele é. Não. Aí não, que mas, tá. Mas o principal é só o Naked. É o Big Boss ali, sabe? Sim. É toda essa história contada ali que a gente vai descobrir do Gene agora e da Elise e tal. Por isso, né, ele para nessa parte do jogo e fala, tu precisa de espiões pra ir tá nesse lugar. Daí tu tem que parar de controlar o boss e... Tu não controla um só, tu controla vários. Isso talvez traz um pouco de comodidade ao jogo, mas é estranho, né? Não achei legal também, porque tu controla vários e aí o teu objetivo é coletar as informações que levem a reunir o grupo, né? É o que tá acontecendo aí. Tá, então tu usa os espiões, eles acham um mapa, que aí no mapa tu vê umas localidades e tal, e aí o Campbell descobre que a ponte do trem que eles acham é onde eles têm que passar pra chegar no porto, sabe? Aí eles chegam lá no porto, aí eles param numa doca lá, sabe? Aí o Snake observa um oficial soviético falando com um homem que ele reconhece, que é o Python, que é um dos vilões que ele vai enfrentar logo em seguida, saca? Que esse Python é um cara que lutou com o Snake no Vietnã, e ele pensava que o Python tava morto, saca? Aí eles discutem e tal, aí esse oficial soviético, de nome Skorvoronsky... Bonito, o nome do meu cachorrinho. Aí ele tá meio puto porque o Python tava fuçando umas coisas lá e tal. E aí o Python meio que vai atirar nele, aí o Python usa o poder dele que ele é tipo o Mr. Freeze do Batman, sabe? Ele consegue congelar coisas. Aí ele meio que vai matar o cara e ele congela as coisas no ar só pra dar um sustinho, né? É, sustinho. Vilões aí que não, de... É aí que não está aqui, ele saiu da sala. Vilões do Kojima, né? Sempre exóticos. É, vilões do Japão, né? Aí. Tá, aí ele pega o Skoronsky e ele prende ele numa cela e congela ele, sabe? Aí o Snake vai lá e aí ele vai conversar com esse Skoronsky, aí ele fala que ele tá putaço porque os soldados soviéticos dele abandonaram os comandos dele e estão seguindo só o Gene agora, sabe? Aí tá meio putaço, por isso que ele tava discutindo com o Python. Aí o Snake, ele comenta de um armamento que ele viu num barco que tá instalado na doca, e aí ele fala que ele vai usar aquilo lá, vai matar o Gene, sabe? Que ele tá muito putaço com o Gene e tal. Que ele vai conseguir um avião soviético, um MiG, e vai destruir eles e tal. Aí o Snake atira no gelo pra ele poder passar e meio que libera o cara, sabe? E aí ele continua indo, assim. Aí então eles acham, lá no fundo eles acham umas caixas gigantes com uma marca dos Estados Unidos, sabe? Do exército dos Estados Unidos. Aí então eles descobrem que era aquilo que eles queriam encontrar, que era o lance que eles tinham roubado lá, pra ver se eles achavam esse protótipo dessa arma que eles tinham roubado e tal. Aí quando eles passam por várias caixas que aí fala de armamento, peças e tal, aí nisso entra no codec uma pessoa com um código estranho, que não tinha aparecido ainda, com o nome russo de Prividenie, que não sei falar isso, provavelmente em russo, mas que significa fantasma. Aí o fantasma agradece o Snake por ter derrotado o Volgen e pergunta se ele lembra do Shagorod. E aí o Snake começa a desconfiar, então, que se ele perguntou aquilo, justamente no momento que ele achou as caixas, ele desconfia que essa arma, esse protótipo roubado, pode ser um tanque nuclear como o Shagorod, sabe? Só que ele acha estranho porque ele comenta com o fantasma que o Shagorod poderia atirar apenas um míssil, só que não atingir várias cidades na Rússia, do lugar que eles estavam, sabe? Só que o fantasma lembra o lembre o Snake que os Estados Unidos conseguiram desenvolver melhor a tecnologia do Shadow Hawk, que agora eles conseguiram fazer uma arma muito mais rápida e que consegue atirar vários mísseis ao mesmo tempo em maior distância, saca? E aí o Snake lembra do conceito Metal Gear que ele viu lá no Metal Gear 3, saca? É, que tava nas mãos daquele russo, né? Que ninguém deu a mínima e quem pegou esse conceito aí. Você lembra quem foi, né? Vocês lembram quem foi. É, isso, que o cara tinha sido putaço. Que o cara lá em Groening tinha sido putaço porque eles tinham escolhido o Shadow Rod e não o projeto dele. E ele mandou o projeto dele pros Estados Unidos, pro pai do Otacon. É, que aparece no Peace Walker. Só que aí ele fala que ainda tá nos estágios iniciais pra preparação de colocar as armas militares, as ogivas nucleares e tal. Aí o Ghost fala que é pro Snake ir pro aeroporto, que provavelmente é lá que tem mais espaço pra eles poderem lançar, né? Posicionar melhor ele e tal. Que, isso aí. Lá pro aeroporto da base, né? Então, depois disso, tu libera mais espiões na península para roubar mais documentos, para ajudar a descobrir em qual lugar tá o local onde tá o resto das coisas desse Metal Gear, entre aspas, guardado, saca? Aí eles encontram, então, que um comboio de caminhões tá levando ogivas nucleares, que eles têm que invadir uma base ali próxima rápido para impedir isso. Aí, então, eles entram nessa base, aí eles colocam umas TNTs para explodir a base, que as TNTs que eles tinham pego e tal, e aí ele tem essa luta com o Python, saca? Que é num lugar gelado e tal, que aí o Python fala que os Estados Unidos recolheu ele quase morto do Vietnã e manteve ele vivo porque o Snake tinha fugido da Fox, tinha desmandado da Fox. Então, já que ele conhecia o Snake e tal, eles treinaram ele e deram essa roupa especial que consegue deixar o corpo dele congelado, porque depois do acidente que ele sofreu no Vietnã, ele não consegue mais controlar a temperatura corporal dele. Aí com essa roupa ele consegue ficar gelado, saca? Louco. Oh, meu Deus. Massa. Vilões legais. Vilões legais, né? Aí eles lutam, aí tu consegue ganhar dele, né? Aí ele fala que durante todo esse tempo que ele sobreviveu, ele sempre tinha pesadelos de várias pessoas, de cada pessoa que ele tinha matado no Vietnã. E ele agradece o Snake que por ele ter derrotado ele, que ele não teria mais esses pesadelos, ele poderia descansar de verdade, sabe? Aí o Snake se reagrupa com o pessoal do Campbell. E aí o Campbell fala que eles não conseguiriam interromper o transporte das ogivas. E que agora eles têm que destruir o Metal Gear de qualquer jeito, sabe? Que não tem mais jeito. Bom, então resumindo, o Campbell fala que eles têm que destruir o Metal Gear e eles têm que ir lá nesse silo de míssil aí, saca? Aí quando eles chegam no silo de míssil, chega um nulo pra lutar com o Snake, saca? E aí o Snake atira nele, só que ele consegue rebater as balas com um machete. Nossa! Um facão, ele tem um facão, tipo uma espadona, assim. Machete. Só que eles lutam, só que o Snake se fode nessa luta, saca? Tu não consegue ganhar do nulo, saca? Porque, tipo, tu não consegue ganhar do nulo e nem o nulo consegue te derrotar. E ele começa a ficar pirado que tu não morre, saca? Ele assim, meu Deus, tu não morre de jeito nenhum, como é que pode? Não sei o que. Ele começa meio que pirar. Aí nisso chega de helicóptero o Cunningham com vários homens, e aí eles ordenam o Nula parar, falando que a missão dele tá completa, que ele já tinha atacado o Snake o suficiente, e aí eles sequestram o Snake pra clássica tortura de todo jogo de Metal Gear, né? Orgulho. Tu fica um período sem jogar com o Snake, saca? Porque o Snake tá preso. Aí tu tem que usar os espiões, o Campbell e os espiões pra descobrir, ouvindo conversa dos outros soldados e tal, e pegando documentos pra descobrir onde é que o Snake tá preso. Aí eles descobrem que o Snake tá preso numa casa, sabe? Aí durante esse interrogatório que o Snake sofre, né, essa meio que tortura, tem o Cunningham fazendo o interrogatório e o Gene finalmente aparece, saca? E aí o Cunningham quer que o Snake fale, o Snake não fala nada, e aí o Gene começa a falar coisas bastante importantes que aqui a gente vai ter que ser bastante sucinto, saca? Questiona a lealdade do Snake, saca? E ele pergunta por que ele tá lutando, sabe? Aquelas questões sempre debatidas no Metal Gear, né? Aí o Gene fala que o roubo do Metal Gear, na verdade, foi uma armação, sabe? Que, na verdade, a economia da União Soviética ia começar a cair devido àquelas reuniões que eu falei antes, que eles começaram a fazer com os Estados Unidos para limitar a questão de utilização e expansão de armamento nuclear no mundo, saca? E aí, além disso, eles estavam fodidos porque eles perderam a filosofia de legacies dele, né? E aí, a CIA não queria que isso acontecesse porque a função da CIA, da existência da CIA e a Fox, ia perder o sentido. Ia perder todo ia o acabar. Sentido. Exato. Então, o que eles iam fazer? A CIA roubou, tipo, fingiu que tinha sequestrado, mas na verdade eles trouxeram pra cá pra mandar o Metal Gear pra União Soviética, saca? Eles iam dar pra União Soviética o Metal Gear pra que a União Soviética ainda fosse uma ameaça de verdade, justificando a existência da CIA e da Fox, saca? Aí ele fala que ele é que o Jean, ele é produto do Successor Project, que é um projeto que os Estados Unidos criou pra criar o comandante perfeito em batalha, saca? E o Jean é a cria desse projeto, tá? Que esse projeto foi inspirado na The Boss, assim, já que a The Boss tinha morrido e o Snake tinha fugido, eles iam criar alguém artificial pra que fosse tão foda como a Boss e que fosse controlado por ele, saca? É, por isso que o nome é Jean, né? Até por causa dos genes, tudo mais controlados, tudo mais. Em 1970, né? Mas, vamos... Ok. É em 70, né? Aí o Campbell, então, descobre que o Snake tá nessa casa, e aí tu tem que usar os soldados que tu capturou, que tu já tem em posse, pra ir salvar o Snake, saca? Tu vai com esses soldados lá pra casa, saca? Carinha. Aí tu entra na casa, aí tu interroga os soldados lá pra saber em qual lugar da casa o Snake tá preso, tá? Depois que tu joga mais um pouquinho, aí volta pra uma animação onde que o Jim fala pro telefone com quem? Nosso chapa de sempre, o Major Ocelot. Olha ali, ó. O Ocelot vive telefonando em todos os Metal Gears, inclusive nesse, então. Exatamente, é o homem do telefone, né? Ele tem plano ilimitado, por isso. Pois é. Aí ele pergunta pro Ocelot se as negociações com a Rússia tinham dado sucesso, né? E se eles não iriam interferir nos planos, sabendo da trajetória do Metal Gear, saca? Aí o Gene agradeceu ele e perguntou quem tinha conseguido obter essas informações, saca? Só que aí ele meio que para... No momento que ele pergunta, e aí ele meio que se dá conta, e aí ele fala assim: que se não foi o homem que tem o mesmo codinome do Nulo. Nulo, se vocês não se deram conta, é nulo. Que outros sinônimos para nulo nós temos? Sinônimos nulo, vazio. Nulo, nada, vazio, nada. Zero. Nada. Oh, sim. Zero. Zero. É isso aí. Achei que o Nu era o Grey Fox. Não. Aí o Gene pergunta pro Ocelot se essa pessoa não vai ter problema em cair o empregador dele, né? E aí eles só encerram a conversa dizendo que um dia eles vão se encontrar nesse novo mundo que o Gene vai criar, saca? Aí então, logo depois disso, dois soldados entram na sala e eles são cortados pelo Nulo, assim, saca? Que tava atrás deles, o Nulo mata eles. Aí o Nulo tá loucão pra saber onde é que o Snake tá, porque ele precisa matar o Snake, que a missão dele só acaba quando o Snake morrer e tal. E aí o Gene fala que ele ordena o Nulo a voltar pra câmara dele lá de preparação, que ele não tem mais nada pra fazer com o Snake. Só que aí eles levam o Nulo de volta. Aí o Gene fica impressionado porque sempre quando acaba cada missão, o Perfect Soldier tem a sua memória apagada. Só que dessa vez o Nulo não conseguiu apagar a memória dele com o Snake. Não consegue esquecer o Snake, sabe? Bah! Então, quer dizer... Aí... Então, resumindo, então, o Nulo, que outrora era o digamos assim, o chefe de Snake, agora quer apagar ele da existência do planeta. É isso? Na conversa passada, tu só escuta o Gene falando. Tu não escuta o Ocelot, sabe? Ah. Tu sabe o que é o Ocelot porque ele fala que é o Major Ocelot e tal. E aí, ele pergunta... Se essa pessoa que conseguiu as informações pra roubar o Metal Gear e tal é a mesma pessoa que tem o mesmo codinome do Nulo. Isso. É só pra dar uma pistinha aí, sabe? Ah, agora entendi. Isso. Só pra quem tá jogando se dar conta e tal. Que é. Opa, é quem eu estou pensando, né? Claro. Aí então eles deixam o Snake preso na cela, porque eles saem e tal, porque o Gene leva o Nulo lá pro tanque dele. Aí a Elisa volta a aparecer e aí ela vai ajudar o Snake, saca? Ela vai ajudar o Snake e aí ela leva um pouco de comida. Ela chega perto do Snake pra ela poder se comunicar mentalmente com o Snake, porque é um dos poderes que ela tem, saca? Ela tem o poder de psicocinese e tal, saca? E aí ela fala na mente do Snake que o Gene tá preparando o Metal Gear pra atirar já, né? Ela e a irmã dela não conseguem saber direito o que o Gene pensa, saca? Elas não conseguem entrar na mente dele e tal, saca? Aí ela conta pro Snake que eles moveram o Metal Gear para uma outra instalação e que eles já carregaram, para terminar de carregar os ogivas nucleares e que agora é a hora perfeita para ele ir lá destruir, saca? E aí o Snake pergunta por que ela fica ajudando ele, saca? E aí ela responde que os poderes de telecinese dela, de psicocinese, ajudam a ter visões do futuro, saca? E aí ela tem uma visão que ela vê o Snake destruindo o Metal Gear e que é uma chance impedir que aconteça um holocausto nuclear, saca? Aí depois disso ela chega, os soldados voltam e aí ela larga o Snake e tal e vai embora, saca? Porque aí o Jonathan entra lá e consegue salvar o Snake e tal. Aí o Snake pergunta por que que eles foram salvar ele, se eles mal se conheceram e tal, que eles não precisavam arriscar a vida deles. Aí eles respondem que é como é o Big Boss, eles não podem abandonar ele e tal, por tudo que o Big Boss significa e tal. O Snake fica se achando assim, sou foda, saca? É que na real o Snake que ainda é Snake, pra ele ele é o Snake, sabe? Ele é o Snake, ele é. Não é, ele é o Naked Snake ainda, ele não é o Big Boss. E aí nesse jogo ele vai complementando ele pra se tornar o boss, assim mesmo. Porque ele tem toda essa, como eu posso dizer, essa tristeza com a história da The Boss e tal. Sim. Ele não quer ser chamado de Big Boss, mas enfim, só pra frisar que ele ainda é Snake, então. Sim. Por isso que o Fuka tá falando Snake, né? Bom, aí então eles conseguem sair da casa, só que quando eles estão saindo da casa, o Cunningham pega eles de novo, assim, ele faz um lance secreto e consegue pegar eles na saída da casa, assim. E aí, então, ele volta a perguntar de novo onde é que tá a parte da Philosopher Legacy, da KGB, que ele sabe que foi o Snake que roubou. Que, na verdade, se vocês lembram, essa parte quem levou foi a Eva, né? E eles pensam que foi o Snake, isso, porque eles não sabem da Eva. Aí o Snake de novo fala que não sabe de nada, que o Cunningham tá perdendo tempo com ele e tal. Aí o Cunningham fala que sim, que ele tem certeza que ele que foi o Pentágono que falou pra ele que sim. Aí ele acha engraçado ouvir sobre o Pentágono, porque antes só falavam da CIA, saca? Só falavam da CIA e da Fox, comandada da CIA. Ele acha estranho ter o Pentágono, que o Pentágono é o lugar onde que o exército dos Estados Unidos tá, né? E aí ele acha estranho o exército tá metido nisso aí também. Aí nisso, então, chega o caminhãozinho do Campbell, e aí salva, resgata eles, e aí a Elisa entra junto com eles, tá? Aí a Elisa tá pilotando o caminhão, saca? Porque ela tá ajudando eles de verdade agora, assumindo, saca? Aí nisso eles conseguem fugir. Aí depois que eles se reúnem de novo, a Elisa fala pro Snake seguir ela de noite, que é melhor pra eles acharem a instalação onde que tá o Metal Gear, saca? Aí o Snake pergunta pra Elisa por que ela decidiu trair o Jean, saca? Aí ela fala que ela é grata pelo Jean ter salvado ela e a irmã dela, que eram usadas como cobaias na Alemanha Oriental, saca? Então ela fala que ela é grata porque foi o Dini que salvou ela, a irmã dela, da Alemanha Oriental, que tanto os comunistas como os americanos só queriam usar o poder de psicocinese que elas têm, porque a irmã dela também tem, ela fala, sabe? Ela é contra o Dini porque o Dini quer usar de verdade agora a algema nuclear. E ela tem muito trauma disso porque ela perdeu os pais dela num acidente nuclear lá numa instalação militar na Rússia, saca? E aí o Snake fala que ela sabe o que ela tá passando porque o Snake também foi vítima de uma exposição nuclear, que ele fazia parte de uma equipe que acompanhava os testes nucleares no atol de Bikini, que pra quem não sabe, foi onde foi criado o Godzilla. Oh, sim! Tá, e aí é por causa disso aí que ela ajuda, tá? E aí ela fala que ela sabe também que um dia o Snake vai ser um grande pai, saca? E ele fala que ele não vai ser pai nunca coisa nenhuma. Porque ela tá louca, sabe? Então eles chegam perto dessa instalação, onde dentro está o Metal Gear. Aí eles acham estranho que tem pouca gente perto dele, do Metal Gear, assim, tem pouca gente protegendo e tal. E aí a Elisa fala que ela também acha estranho que o Null tá ainda se recuperando pra próxima missão dele, de apagar a mente dele e tal. Que ele vai demorar alguns dias pra ficar pronto para uma outra batalha, tá? A única preocupação do Snake é com o Cunningham, que ele acha que só ele que pode causar problemas agora, só que a Elisa fala que o Jean é mais perigoso que ele, que só ele pode controlar o Perfect Soldier, que é o Null, tá? Que ela fala que o Jean tem reflexos tão fodas quanto o Null e tal, que ele teme muito ele, sabe? Que ele tem uma técnica muito parecida com o que a The Boss tinha. E aí a Elisa explica que a irmã dela teve uma visão do Snake ameaçando todo mundo, que ele seria um grande vilão, sabe? Só que ela teve uma visão do Snake destruindo o Metal Gear. E que é a primeira vez que elas têm visões diferentes da mesma coisa. Por causa dessa visão dela, ela ainda acredita no Snake e é por isso também que ela ajuda ele, sabe? E aí eles chegam, então, pra enfrentar eles acham o Metal Gear ali preso, só que ele já foi totalmente equipado com as ogivas, e aí a Elisa grita pro Snake correr pra colocar os explosivos nele antes que alguma coisa aconteça, só que nisso chega o Gene com o exército dele, sabe? E aí eles aprendem o Snake, só que o Metal Gear começa a se mexer do nada, sozinho, assim. E aí o Metal Gear começa a atirar em vários soldados do Gene. Aí depois de derrotar vários deles, ele tentou atingir o Gene, só que ele não conseguiu atingir o Gene. O Gene conseguiu fugir e tal. Aí nisso, o piloto do Metal Gear se revela aquele coronel lá, os Konvorovs, que lá. Não. Os Kowalski lá? É, isso. Que aí ele. Vocês lembram que ele falou que ele tava com raiva do Gene, que ele queria matar ele, então ele aproveitou e pegou o controle do Metal Gear pra isso, sabe? Tá, aí nisso, o Metal Gear volta a atacar de novo, só que ele para de repente. Aí o Snake aponta uma arma na cabeça do Gene. Aí nisso, o Gene dá um comando dizendo que ele quer pra Úrsula acordar. Aí nisso, a Elisa começa a. Ela cai no chão, começa a se mexer e tal, não sei certo. O quê. Aí nisso. A Úrsula começa a falar através da Elisa. Aí eles se dão conta que a Elisa e a Úrsula são a mesma pessoa com personalidades diferentes. Nossa, que porra é bem cogido, meu. Quando eu vi isso aí, eu também fiquei... Como assim, tá ligado? Todo mundo pensava que era o dois e na real era uma pessoa só. Era uma com personalidade dupla. Isso existe. Exatamente. Six é o que pode falar, né? Sim, é bizarro, mas não é tão assim dramatizado, romantizado como é nos livros e filmes. Tá, mas deixa eu entender. É isso aí mesmo. Deixa eu entender. Por trás da história não seria que tinha duas irmãs, uma morreu, a outra adquiriu a personalidade, ou desde o princípio era uma só? Desde o princípio ela é uma só. Ah, então ela é maluca foda. Só. Ah, bom. Ela é maluca foda, né? É isso aí. Positivo contra Verônica. Aí o Gene explica que a Úrsula, que enquanto a Elisa é uma pessoa bastante emotiva, emocional, quer ajudar o mundo, a Úrsula é totalmente oposto. Ela é todo lado negativo. Então ela tem todas as emoções dela suprimidas em troca de ter um poder de telecinese mais foda, sabe? E aí ela tem muita raiva do Snake, porque ela, a visão que ela viu do Snake, ela quer matar o Snake antes que ele dê vida às crianças amaldiçoadas dele. Ela fala isso aí, sabe? É, porque ela fala uma hora, né, que ele vai ser um pai e tal. A gente não frisou pra frisar agora até, porque quem sabe, o Snake não vai ser pai, né, como ele quer. Sim. Porque ele disse, eu não quero ser nunca, né, mas a gente sabe que ele vai ser o paizão, né? O paizão aí, ó. O Kurumada e o Mitz Masakido. Isso. Aí o Gene, ele explica então, logo depois que a Úrsula fala que ela vai matar o Snake porque ela tem a visão dos filhos amaldiçoados do Snake e tal. E aí o Gene explica que ela dividiu a personalidade dela devido a testes que faziam nela e tal. Aí por isso que ela teve essa a personalidade dividida, tá? Aí então ela tira o Skovoronsky lá do piloto da gabine do Metal Gear e ela entra pra pilotar o Metal Gear, saca? Oh, fudeu. É, aí tu tem uma batalha mais foda contra o Metal Gear, saca? Aí tu consegue derrotar o Metal Gear, aí o Snake usa o RPG lá, que é os mísseis, lança míssil pra destruir o Metal Gear, porque aí a Úrsula desmaia, né? A Úrsula barra Elisa desmaia. Aí ele grita pra Elisa sair do Metal Gear antes que exploda, e aí o Metal Gear explode. Aí fica na dúvida, será que ela morreu ou não? O que aconteceu? É, pois é, mas aí fica na dúvida mesmo, né? Pois é. Sim, não, fica na dúvida mesmo, porque ele grita pela Elisa e tá... Que ela nunca mais aparece, né? E aí eles morrem, sabe? Aí o Gene já foi embora e tal, aí os homens dele desistem de lutar porque o Metal Gear foi destruído, saca? Eles perdem a razão, aí o Gene fala, então, ele dá parabéns pro Snake ter destruído o Metal Gear... Que ele nunca vai conseguir criar a nação que ele quer criar, saca? Pois é, aí que tá. Bah. Aí o Gene fala que ele entende agora por que o Ocelot era tão preocupado com o Snake. Aí o Snake escuta o nome do Ocelot e fica malucão, perguntando o que o Ocelot tem a ver com toda essa história, saca? Sim. Aí ele só dá risada e não fala nada. Aí o Snake ordena que ele se renda e tal, porque ele não pode mais ocasionar um ataque nuclear porque o Metal Gear foi destruído, sabe? Só que aí o Gene fala que não é isso que vai parar ele. Aí nisso o Ghost entra em contato com ele de novo, confirmando que o Gene tem razão, que isso não acabou, né? Que na verdade o que o Snake destruiu foi um modelo teste do Metal Gear. Pá. Que o problema. Ah, isso. que o Metal Gear de verdade ainda existe, tal. E aí o fantasma revela quem é de verdade, que ele é o nosso amigo Sokolov. Olha, é verdade. Quem pensou que ele tinha morrido, só que não. Quem era o Sokolov que me zerou? O criador do Shadow Horror. Bah. Aquele que morreu no Metal Gear 3. Não, entendi, mas quem era o príncipe da Sokolov, tava usando a identidade de quem? Ele era o fantasma em russo. Tava no Kudek ajudando o Snake. Bah, é, que a fuder. É massa. Aí ele fala que ele é muito grato ao Gene, porque foi o Gene que salvou ele da prisão lá na Rússia. Olha só que foda, sabe? Isso que ele tá aí, né? Quer dizer, só que aí, quando ele viu que o exército americano conseguiu desenvolver o Metal Gear e tal, ele fugiu dos Estados Unidos pra tentar impedir que, novamente, quisessem usar a ideia original dele pra criar uma guerra nuclear, sabe? Por isso que ele tá ajudando o Snake de novo. Ainda mais porque eles tinham a intenção de atirar na Rússia, que é a terra natal dele, sabe? Aí, então, quando eles estão conversando, aí o Snake olha pra cima e vê o helicóptero carregando o Metal Gear. Uma cena muito semelhante com a que a gente vê no Peace Walker, sabe? Ah, sim. Não lembro. Nos helicópteros, sim. Quando tu usa o Fulton, tu não quer dizer isso, quando tu usa o Fulton, tipo, nos tanques de guerra, né, nos negócios maiores, às vezes o helicóptero leva embora, né? Não, mas é que tem várias cenas do Peace Walker que tu vê eles carregando o Metal Gear pra lá e pra cá, sabe? Sim. Ah, sim. Aí depois eles encontram de novo o Gene, que aí ele vê o Gene dando um discurso muito foda, assim, porque aí ele descobre que o Gene, ele é muito, ele influencia muito com as palavras dele, que esse é um dos poderes dele ser parte do Successor Project lá. Aí ele fala que a Guerra Fria vai terminar logo, mas que a paz não vai vir por causa disso, porque aí a diferença entre os países ricos e pobres vai aumentar, e que as armas nucleares vão se espalhar ao redor do mundo por causa dessa raiva e tal, e que isso vai continuar causando ainda mais conflitos. Então, aqui ele já começa a revelar que ele também não segue aquela ideia dos Estados Unidos de jogar pra Rússia o Metal Gear, sabe? Aí, então, os soldados começam a atirar entre eles, os soldados do Gene, assim, aí o Snake fica desesperado, sabe? Porque essas palavras do Gene afetam os soldados, eles começam a atirar entre eles. E aí o Snake fala pro Gene falar de novo pra parar que eles parem de atirar, e o Gene fala que não, que é pro Snake resolver isso aí, sabe? E aí o Gene fala que os humanos são violentos e que essa é a prova que os conflitos nunca vão ter fim e tal, que é um problema da humanidade, sabe? Fudei essa parte. Eu lembro de ter lido isso também. Aí, quando eles estão atirando, assim, desesperadamente, o Snake leva um tiro no braço e um soldado vai em cima pra matar o Snake, saca? Aí, nesse momento que o Snake vai morrer, o Jonathan se joga na frente do Snake e salva o Snake, mas o Jonathan acaba morrendo, saca? Aí, isso causa mais um choque no Snake, assim, que ele fica mais putaço ainda, saca? Então, na próxima parte, eles chegam no próximo silo, ainda em busca do Metal Gear. Aí, eles conseguem entrar no silo. Aí, lá no silo, eles escutam mais gritos, e aí o Snake reconhece que esses gritos são os gritos do Nulo, que já tá pronto de novo, saca? Aí nisso o Nulo aparece novamente pro Snake e pergunta por que que ele continua vivo, saca? Aí ele explica pro Snake que ele costuma ter sonhos de aliados salvando eles, mas que quando ele acorda ele não tem nada. Ele só lembra dos corpos que ele matou, na frente dele e tal. E aí ele continua falando que todo mundo morre, que não importa que por crime, doença, acidentes ou guerra, todo mundo vai morrer um dia, saca? E que ele não entende por que que o Snake continua vivendo. E que ele não tem esperança de continuar vivendo, saca? Aí então ele começa a atacar o Snake, só que agora tu consegue derrotar ele, saca? Aí, depois que termina a luta, o Snake lembra quem que é o Nulo, sabe? Que ele viu o Nulo numa missão que ele teve em Moçambique, há 4 anos atrás, entre o Metal Gear 3 e esse, e que ele viu uma criança que fazia parte de um grupo de guerrilha matando várias pessoas. E que ele falava um pouco de alemão pra enganar as pessoas, que ele se fazia de criancinha, mas que depois ele atacava as pessoas. Que ele tinha ganho o apelido de Frank Jäger, lá em Moçambique. Que Jäger em alemão significa caçador, sabe? Por isso que chamavam ele, porque ele falava um pouco alemão e tal. E aí ele lembra que o Snake acabou ajudando ele, quando ele era criança e tal, que por isso que ele não consegue esquecer do Snake. Só que o Snake, antes de ir embora de Moçambique, o Snake entregou ele pra umas pessoas lá, sabe? Pra que ajudar assim eles. Só que essas pessoas, que na verdade elas usaram elas levaram o Frank Jäger pra mão dos filósofos, saca? E aí eles usaram o Frank Jäger pra ser cobaia pra esse projeto. Aí então, Por isso que aí, é importante, então, né? Explica a história do Frank Yeager nesse jogo, enfim, depois... Da origem do Frank Yeager. É. Aqui é engraçado dizer que, como Yeager em alemão significa caçador, não é por acaso que a irmã que adotou ele, que é a Naomi, se chame Naomi Hunter, que é caçador em inglês, sabe? Pior que verdade. Aí então eles chegam no Silo, que é um dos últimos lugares do jogo, tá? Aí nisso ele encontra o Cunningham, que é aquele cara que torturou ele várias vezes antes do jogo, lá no começo do jogo. Aí o Cunningham conta mais uma parte da história, assim, do porquê de tudo aquilo, saca? O Cunningham conta que, na verdade, ele tá trabalhando não pra CIA, mas pro Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o Exército. E aí o Snake sabe que a CIA e o Exército dos Estados Unidos não se dão muito bem. Tem um conflito interno lá que é histórico até hoje, sabe? Aí o Snake pergunta se isso é por causa de verba do governo, que um ganha mais verba que o outro. E aí o Cunningham diz que não, que o Exército dos Estados Unidos começa a ficar muito putaço com a CIA, porque a CIA começa a fazer várias missões secretas nos lugares onde que o exército dos Estados Unidos tá. Que eles fizeram missões secretas no Vietnã, missões secretas na crise dos mísseis em Cuba em 61, e isso deixou o exército muito putaço. Inclusive, quem fez a criação do Metal Gear foi bancado pela CIA e não pelo exército, saca? E isso aí, eles ficaram com muita dor de cotovelo, digamos assim. Então ele arranjou tudo pro Dino roubar o Metal Gear e lançar na Rússia pra foder, em nome da, usando o nome da CIA pra foder com a reputação da CIA, sabe? Que aí depois ele ia revelar esse tudo. É o plot twist do jogo. Esse é um dos plot twists do jogo, sabe? Eles iam foder também a Rússia, porque tudo é fabricação da Rússia, as ogivas eram russas, que aí a CIA teria usado uma arma da Rússia pra incriminar a Rússia. Então, tipo, ia dar toda uma confusão, essas confusão clássica do políticas do Metal Gear, né? E aí eles lutam, aí depois eles lutam, e aí tu derrota o Cunningham, tá? Aí depois do Cunningham tu chega pra enfrentar o Gene finalmente. Aí o Gene, então, fala que não tem mais como parar o Metal Gear, que agora ele já foi lançado, que não tem mais jeito, né? A sequência de lançamento já foi colocada e tal. Ele vê vários corpos, assim, nesse lugar que ele encontrou, sabe? Aí o Snake descobre que esses corpos... Ele se dá conta que esses corpos são engenheiros do Metal Gear aí. E acusa o Gene de ter matado eles. Só que o Gene nega o envolvimento das mortes e fala que eles escolheram o suicídio por eles se sentirem culpados por estarem fazendo isso, sabe? E aí ele pergunta se esse crime que eles se sentem culpados é pelo fato dessa conspiração do Pentágono. E aí o Gene se dá conta que o Cunningham contou isso pro Snake. E aí ele fala pro Snake que ele sabia tudo isso do Cunningham, que o Cunningham achava que ele não sabia, mas que ele sabia. E que aí o Snake pergunta se o Gene também era uma marionete de toda essa confusão, e se ele sabia que o Pentágono tava querendo destruir a CIA, saca? Aí o Gene revela que ele sabia de tudo isso, incluindo os planos do Pentágono, e ele sabia que o Cunningham ia até aí ele. Só que aí ele fala que ele sabia disso e ele mudou o local de lançamento das ogivas nucleares, que não vai ser mais para a União Soviética. Vai ser para Estados Unidos. E o alvo é os Estados Unidos, que na verdade são dois alvos. É um para a sede da CIA e um para a sede pro Pentágono, que ele quer destruir os dois, saca? Porque ele quer destruir os dois, porque culpa disso é porque eles dois são os dois lares onde que tem mais gente dos filósofos metidos, que ele quer acabar com os filósofos porque tudo isso é culpa dos filósofos, e que ele se meteu no meio, ele usou a Fox, ele usou o Cunningham e toda essa conspiração pra pegar o Metal Gear pra conseguir destruir eles mesmos, saca? Tá louco. Que, aí então o Snake surpreende, então aí ele fala que, aí o Gene fala que ele quer acabar com a influência dos filósofos no mundo e quer começar uma nova ordem, saca? Que aí a ideia dele destruindo os filósofos e acabando com os Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos vai sofrer uma queda muito grande, assim, que ele até pode acabar como nação, porque o poder militar dele ia se extinguir, e que aí nisso ele queria criar, o Gene queria criar uma nação de mercenários, saca? Só que ele não ia usar a península pra isso, esse local aí. Que essa nação dele ia ser só no nome, que na verdade ele ia controlar um exército de mercenários pelas sombras, que iam ter influência em todo mundo, saca? Bah. Que isso é mais um plot twist violento. Que aí tu vê de onde que o Snake pegou a ideia, sabe? É verdade. Pior. Né? É que é verdade. Aí a gente pensa nessas coisas e aí tipo, pô, por que que o Kojima ignora tanto esse jogo? Porque tem muito da base da revolta do Big Boss tá nisso aqui também, saca? Inclusive das ideias, né? E aí ele fala que quer essa organização, que ele vai chamar essa organização de Army's Heaven, tipo Exército do Paraíso, saca? Olha ali, até o nome, né? Até o nome, né? Que essa nação não vai ser controlada por políticos e tal. Que vai ser eles que vão decidir quem que eles vão ajudar e tá com mercenários. Aí o Snake não gosta da ideia. Ele fala que isso não vai tornar ele um líder e só um ditador, porque ele vai controlar tudo e não sei o quê. Porque ele consegue ver o medo dos soldados, o medo nos olhos dos soldados por causa disso, sabe? Que o Jean causa o medo nos soldados. Que eles não vão seguir o Jean por causa da ideia do Jean. E sim porque o Jean tem esse poder e causa medo nele, sabe? Aí o Jean fala que os desejos de soldados como indivíduo é bobagem, que os soldados têm que ser parte de um exército, que o que importa é o exército e tal, que ele quer fazer o caminho diferente da The Boss, que a The Boss morreu seguindo apenas o que os políticos queriam e tal, saca? E não seguindo os ideais dela mesmo e tal. Deduzindo que o Snake não sabia a real verdade do sacrifício da The Boss, o Jane conta que a Virtuous Mission, que o Vogue não destruiu o lance de pesquisa do Sokolov porque ele queria, saca? Mas porque era um trabalho dos Estados Unidos. Ele continua falando que o Snake não sabe de verdade quem tá por trás e que o Jean só precisava de um chamado pra isso, pra fazer tudo o que ele tá fazendo, saca? Aí o Jean fala que chega de papo, que eles já se falaram demais, que é só ele apertar esse botão, ele vai lançar as ogivas. Aí quando ele vai apertar o botão, explode o lugar onde eles estão e entra pela janela a Úrsula barra Elisa, saca? E aí ela luta com o Jean e o Jean mata ela. Aí nisso ele foge lá pra usar uma outra sala de controle pra ele poder apertar o botão pra lançar os divas. Aí nisso tem um diálogo muito foda que o Snake pega a Úrsula no braço e aí ela começa a falar, ela começa a reclamar de dores e tal, e o Snake pergunta se é a Úrsula ou a Elisa que tá falando. Aí nisso a Elisa tenta atacar o Jean com uma faca. Aí o Jean escapa e aí dá mais um golpe nela que vai ser o golpe fatal, saca? Aí a Elisa fala pro Snake que as informações da trajetória já foram colocadas, que realmente não tem como parar, mas que na sala de controle atrás de repente ele tem alguma chance que foi pra onde o Jean foi. E aí depois ela revela pro Snake que as visões que elas tiveram foram as mesmas de partes diferentes, que elas veem o Snake destruindo Metal Gear e que ele vai construir um outro no lugar e que ele vai ter duas crianças, que uma das crianças dele vai salvar o mundo e a outra das crianças dele vai causar confusão no mundo, saca? E aí ela morre. E aí sólido e líquido. Quando ela fala isso aí que eu tava jogando, eu achei que massa, saca? Ah, que fora, saca? Aí então, aí o Snake vai pra lá na sala, eles lutam, né? Aí o Snake é uma luta meio foda, porque ele consegue fugir das balas e tal. Ele tem umas técnicas, ele tem tipo um CQC, assim, parecido. E aí ele consegue derrotar o Jean, aí o Jean não entende como que ele, que foi feito com o genes, é um projeto laboratório, conseguiu ser derrotado por um mero humano normal. Mas aí ele começa a entender o poder do genes, tá? Que o Snake nasceu pra ser um soldado foda, muito foda, assim. Aí ele realmente entende que ele é pra ser o verdadeiro sucessor da The Boss e não ele, Jean. Aí o Snake, então, diz, tá, tudo bem, mas eu quero parar o lançamento, né? Aí ele fala que não tem como parar realmente o lançamento, que agora ele conseguiu apertar o botão e que já foi lançado o míssil. E aí ele dá pro Snake um microfilme, que nesse microfilme contém informações de equipamento, pessoas e dinheiro que ele já tinha arrecadado pra ele montar o Army's Heaven. E ele dá isso aí pro Snake. Aí diz assim, que ele vai dar isso pro Snake porque ele sabe que o Snake é como ele, sabe? E aí ele morre. Aí o Snake fica com o microfilme. Então, já sabemos também de onde vem o dinheiro pro Snake conseguir soldados e começar a fazer a Mother Base, sabe? Ó, oh, muito bom. Militar Sans Frontier. Isso. Aí então ele tem agora a última batalha do jogo, então ele chega lá e aí ele vê o míssil saindo. Aí nisso ele começa a atirar com os lança-mísseis e tal. Aí os soldados que estão lá veem o Snake fazendo isso e começam a seguir o Snake também, sabe? Fuder, eles fazem o que o Snake faz, saca? Eles fazem o que o Snake faz, eles começam a atirar na ogiva e aí só que a ogiva não faz nada. Aí o Sokolov fala que eles têm que continuar atirando, mas que mesmo assim ele acha difícil, não sei o quê. Aí, a início ele consegue causar uma explosão próxima. Quando vai lançar o míssil, dá uma falha, porque como eles deram muitos tiros, a proteção que estava ao redor da ogiva causou uma falha que impediu o lançamento do míssil, e aí eles conseguem salvar, e aí a ogiva não é atirada, e aí acaba o jogo. Isso é a última batalha do jogo. Aí agora tem momentos pós-créditos, assim, saca? Aí a imagem vai pra sede da CIA, lá em Langley. Aí tem o diretor da CIA saindo com dois guarda-costas. Aí eles são encurralados por um homem desconhecido, tá? Aí o homem pergunta se a Fox tá ao redor, tá por aí ainda e tal. E aí ele se revela, o diretor da CIA vê ele mais de perto e reconhece ele, dizendo, então é você? E aí o homem diz, sim, eu sou Adam. Aí ele disse, sim, você é o agente triplo dos filósofos, né? E aí tu descobre que ele é o Ocelot, que o Ocelot chegou pra pegar o chefe da CIA. Aí ele pergunta se o chefe da CIA sabe que deu tudo errado lá na península. O chefe da CIA sabe que ele tá saindo, porque eles estavam nesse bunker porque eles sabiam que eles tinham sido colocados como alvos pelo Jim, né? E aí o Ocelot pega e mata eles e rouba a porção da Philosopher's Legacy que tava com o diretor da CIA. A metade olha dos ali. Estados Unidos, saca? Aí, então, essa cena acaba. Então, vai pros créditos, que aí mostra o Snake desembarcando nos Estados Unidos. Aí, quando ele desce do avião, o paramedic, o Sigint e o Zero bate continência pra ele. Aí, o Zero... ele olha lá no fundo, ele vê os soldados que vieram junto da península, né? Meio que eles foram resgatados, todo mundo. Aí quando os soldados veem o Snake saindo do avião, todos eles pagam e batem continência pra ele, saca? Uma cena muito foda, assim. Vai mostrando um por um batendo continência pra eles, aí o Snake não bate continência pros caras, pros antigos amigos dele, pro Zero e tal, e bate continência pros outros soldados, saca? Aí nisso ele conversa depois pelo telefone com o Roy Campbell. Aí o Campbell fala que ele tá no hospital se recuperando e tal, e que ele vai mandar pro Snake um novo projeto que ele recebeu e tal, e se o Snake estar interessado em participar. Aí o Snake fala pra ele que ele realmente só se sente vivo quando ele tá em batalha, mas que ele precisa encontrar uma razão pra lutar, saca? O Campbell deseja sorte pra ele e que ele tem certeza que em algum dia eles se encontrarão. Aí depois, quando o Snake recebe os documentos que o Campbell falou que tinha mandado, ele abre os documentos são documentos oficiais que ordenam o estabelecimento de uma nova unidade militar chamada de Foxhound. Que aí o Campbell é instruído pra ser o líder dessa unidade, né? E aí por isso que ele manda o Snake, pra combinar o Snake pra participar da Foxhound. Aí é massa, né? Porque o Snake não participa da Foxhound e quem participa é o filho do Snake depois. É triste isso aí. É. No Ground Zeroes não é bem assim, né? Vamos ver depois. Vamos ver. Não é certo. Aí então passa a musiquinha do jogo, a música tema final do jogo e tal, aquela coisa que conhecemos. Passa todos os créditos e aí o que acontece depois dos créditos? Telefonema do Ocelot. A clássica ligação do telefone do Ocelot, né? Sempre temos uma em cada jogo. E aí, então, o Ocelot recebe uma ligação do homem misterioso, que ele reconhece. E aí, ele, pela conversa, tu descobre que foi esse homem misterioso que passou as informações pro Ocelot. De toda a confusão. E aí, ele pergunta como é que foi aí a execução do chefe do departamento de inteligência. E ele fala que foi tranquilo, que ele fez parecer um suicídio devido à responsabilidade deles terem deixado o Metal Gear ser roubado e tal, aquela confusão toda, né? Aí ele fala que tá uma confusão na CIA devido a isso e tal. Aí ele pergunta qual foi a reação do chefe ao saber da confusão. Aí o Slot responde que ele sabia da trajetória que era para os Estados Unidos, que por isso que eles tinham escondido, e por isso eles tinham trazido os documentos com eles, sabe? Os documentos secretos, incluindo a Philosopher's Legacy. Eles tinham trazido pra esconder junto, caso tivesse sido os mísseis chegados aos Estados Unidos, né? Então, eles concordam que o Jim tava falando sério sobre atirar os mísseis, e que o Snake fez muito bem em parar isso, sabe? Aí depois ele pergunta se ter pego a Philosopher's Legacy fazia parte do script, se somente ele poderia usar o Jim e a Fox como foi usado. Aí o Ocelot fala pra ele que ele não será mais usado de novo. E aí a última frase, então, o homem pergunta se eles conseguiram informações da batalha do Perfect Soldier. E aí o Ocelot menciona que ele conseguiu sim e que eles vão usar os genes em outros soldados. Os genes do Perfect Soldier, sabe? Que isso aí nós vemos depois que a Foxhound usa os soldados controlados por genes, né? No Metal Gear Solid do Play 1. É, os Genome Soldiers. Isso, isso aí. Genome Soldiers. É. Aí o Ocelotus demonstra ter interesse em ajudar esse projeto dele, né, de ser um misterioso e tal, de usar os genes e tal. Só que ele fala que ele só vai participar desse projeto se, eles se esse cara misterioso recrutar o Snake. Que só assim eles vão poder ser considerados verdadeiros patriotas, sabe? True Patriots. E aí acaba o jogo, sabe? Esse cara, quem é esse cara? Quem é esse cara misterioso? Só pode ser o Zero, né? Exato. Major Zero. Então, por isso que começa ali a treta do Snake e Major Zero. Só uma coisa que foi em dúvida, o que aconteceu com o Frank Yeager? O Frank Yeager, ele voltou para os Estados Unidos, saca? Ele vem junto contigo, depois que ele reconhece o Snake e tal, ele fica contigo, mas ele não aparece mais no jogo, saca? Isso, porque só no Metal Gear Solid 1 que a gente descobre que ele adota a menina, né? Que é a Naomi Hunter. Isso, só depois. E aí depois a gente vê... É legal. Na verdade, fica obscuro, assim, como que ele saiu, como... Isso acho que vão ter que explicar um pouco mais ali no, nesse 5 aí, né? Vamos ver. É, vamos ver. Eles podem aproveitar o 5 pra explicar essa transição do Portable Ops pra liberar o Gray Fox ou o Cyborg Ninja, né? Pois é. Sim. Mas então, já que a história foi contada, vamos resumir aqui um pouco do jogo, da jogabilidade dele, que o Zenet e eu já falamos que é horrível, né, cara? Sim. Aquela câmera móvel, a gente explicou dos controles e tudo mais. Mas ali o Fuca citou ali do caminhãozinho do Campbell, o sistema que a gente recruta as pessoas, né? Tu recruta eles deixando eles tontos, né? Ou ouvindo as conversas dele, arrastando eles pro caminhão. E aí tu pode usar eles como soldados, né? Pra fazer as missões ali especiais, que é aquelas missões de... Uau! De pesquisa e tudo mais. Que a gente até comentou antes que talvez não seja tão legal, né? E esse sistema a gente vai ver muito mais atualizado no Peacewalker, né? Que sim, é muito exatamente. Melhor, saca? Muito mais. Bem melhor. E é isso aí, assim, basicamente, o sistema de loot também do jogo, ele tem um pouco do CQC, mas ele é... Tem um pouco, mas ele é mais simplificado, isso, né? Isso, é bem mais simplificado por causa do portátil até. E os cenários são bem curtos, né? O que dá a entender que é um jogo de portátil mesmo, porque os cenários são uns quadrados ali, né? Tu vê... Os cenários são áreas fechadas, é que cada fechado. Cada área corresponde a uma base que tá nessa península, né? Isso. Tem áreas um pouco mais abertas, algumas áreas um pouco mais fechadas, com algumas construções só. Mas a cor do cenário é muito parecida, é tudo meio marrom, assim, cenário porque... Cenário aberto não tem, então. Não, tem, mas é não, bem tem, pequeno, tem. Saca? É bem pequeno. É bem pequeno. E aí, toda vez que tu entra nesses cenários, o caminhãozinho fica na porta, porque tu sempre se movimenta... De cenário em cenário com o caminhãozinho. Isso, né? Só assim. Aí o caminhãozinho sempre fica na porta. Então, pra te pegar soldados, recrutar soldados, não tem o futon, Lanzoni. Isso, tem que facilita muito. Tu tem que, se tu tá lá no fundo da fase, tu desmaia o soldado e tu tem que vir carregando ele nas costas até o caminhão, sabe? Caminhão. E tipo, se o seu caminhão tá longe, não interessa. Ele tem que pegar o soldado e levar até lá de qualquer maneira, sabe? Exatamente. Isso aí que é isso aí que talvez deixe um pouco o jogo meio... travado, sabe? Tu tá numa batalha ali no combate, ele tem que pegar o soldado e levar ele pra lá. E não é que, tipo, tu faz o que tu quer. Não, tu precisa, saca? Uma hora tu precisa dos soldados. Sim. Tu não pode deixar isso passar, porque é uma mecânica do jogo que vai fazer parte da história. Então, por isso que é complicado um pouco, sabe? Porque é simples, a jogabilidade é isso aí. Ela é bem balanceada, assim. Ela é bem curtinha pra um jogo de portátil. E o que interessa mais pro jogo, que é a história... Além disso, da jogabilidade, a gente pode falar um pouco da trilha sonora, que foi composta pelas mesmas pessoas de sempre, né? O Kojima chamou toda a mesma galerinha. E o tema de encerramento, que é muito bom, cara. Tipo, eu vi assim. É muito bonito, cara. Muito tri. É muito a fuder. Calling for a Night, né? Calling to the Night, se não me engano. Que é do Kihiro Honda e ela foi arranjada pela Norihiko Ribino, que também tava no 3, né? Ah, sim. Que a gente pensou que era um homem e daí o Will falou, não, é uma menina. É uma menina. Olha, eu acho cara, olha, eu acho um dos temas mais bonitos. Olha, pra mim, dos temas dos jogos de Metal Gear, só perde pro Snake Eater. Ah, o Psylocke também é bom, cara. O tema do Psylocke também é legal. Não, é bom, mas eu não sei, eu gosto mais desse do Portable Ops, é, sabe? O tema é do 1 é o que mata, pronto. Não, mas é, né? É que é muito foda, enfim. É muito foda, as músicas são muito foda, né? Pois é. Depois ela toca no iPod do Metal Gear Solid 4. Aham. Ela tem disponível, é verdade. Sim, é verdade. Não, imagina, né? O cara deve estar tocando, mas enfim. Tem no Metal Gear 4 e no Peacewalker também tem. Peacewalker também, é verdade. É verdade. No Walkman, é. E a trilha foi disponibilizada no Japão apenas em 20 de dezembro. Meses depois do lançamento do jogo, saiu a trilha do jogo, né? É bizarro esse jogo, tem umas curiosidades interessantes, que tipo, a gente já comentou que o Kojima, ele parece não dar muita bola pra existência dele, apesar de que ele é mais importante do que o Peace Walker, né? Ele vai falar um pouco depois do Peace Walker ali, um pouco mais da história. Que tem muito mais fatos ali, e é interessante que o Fuka, ele chorou pra conseguir esse jogo, né, Fuka? Nossa, foi muito complicado. Difícil. Foi muito difícil pelo seguinte, porque quando eu comprei o PSP, já havia alguns anos que tinha saído esse jogo. Esse jogo saiu em 2006, né? Isso. E aí, não, que na realidade saiu um jogo chamado Metal Gear Solid Portable Ops Plus, né? Saiu depois, isso. Saiu bem depois, saiu em 2007. Que ele era mais naquele foco do jogar online, né? Sim. Exato. Aí, porque é o seguinte, o Portable Ops normal, ele tem um modo pra jogar online, que aí tu até pode jogar com outros personagens, tu pode jogar com a Eva e tal, e missões assim, saca? Isso. E aí eles lançaram esse Portable Operations Plus, que eles tiram a história do jogo e colocam várias missões pra jogar multiplayer e tal, que não é canônico. Isso. Que não tem nada a ver com a história. Verdade, que é muito estranho isso, saca? Bah. Achei bem estranho. Aí quando fui comprar, quando eu comprei o PSP, eu pensei, bom, o primeiro jogo que eu vou comprar vai ser qual? Metal Gear Portable Ops, né? Claro que sim. E aí eu fui procurar o jogo e eu não achava em lugar nenhum, tava tudo out of stock, e só tinha esse Portable Plus. Digo, mas que porra é essa? Aí eu fui ler esse jogo e digo, não quero esse jogo aqui, né? Eu quero o que tem a história do jogo. Isso. E eu não achava em nenhuma loja pra vender o jogo. Nenhuma loja não tinha. E aí eu fui procurando no Mercado Livre. Aí eu consegui com um cara de São Leopoldo, que trabalhava na Unicinos. Naquela época eu ainda tava estudando. E aí eu comprei o jogo do cara. Eu comprei a versão europeia. Tem o manual e a caixinha em italiano. Então é a versão que saiu na Itália. Só que o jogo em si, o jogo todo é em inglês. Os menus, claro. E tal. Só que a caixinha e o manual é em italiano. E é muito bonita a capa do jogo. Eu achei muito bonita, porque a capa dos Estados Unidos tem ele na frente, o Big Boss na frente, e um fundo branco atrás, com os soldados atrás, fazendo sombra pra ele e tal. Só que essa capa da europeia é uma capa amarela e vermelha. Eu vou achar o link e mandar pra vocês aqui, que eu acho muito bonito. Hein, Fuka? Mas vale citar que os americanos, sim, podem ver a diferença entre capas jogo, europeias, claro, japonesas e americanas. Bom, pega o Ico. O Ico é lindo no Japão, nos Estados Unidos é um lixo. Eles gostam de botar as caras das pessoas bem grandes. É que é pra vender, né, cara? Pra vender. Estraga. Uma das críticas do BioShock Infinite é a capa dele, que estraga todo o jogo, assim, tipo. A única coisa que o Ken Levine abriu mão. O jogo é perfeito, mas ele abriu mão da capa pra vender. Já vendeu 1 milhão. Tá lá a capa com o cara com uma arma nas costas. Que não é isso que o jogo quer mostrar, mas enfim. Pois é. O Portable Ops Plus aí, ele tá disponível desde 2009 na PSN Store, né? Pra PSP Go, atenção, PSP Go, quem lembra, e PSP normal. E PS Vita. É, agora pro PS Vita também, que não é a versão PS Vita, né? Mas enfim. Fuka, tu sabe se o Portable Ops, o comum, tá também disponível pra venda? Olha, que eu saiba, não. Porque eu procurei aqui só o Portable Ops mais. Ele tem mil coisas online e tal, e é interessante falar que ele foi lançado, um dos criadores, um dos desenvolvedores da Kojima Productions. Sim. Ele deu uma entrevista pro GameSpy e ele disse que o Portable Ops Plus ia influenciar num novo Metal Gear Solid que eles estavam fazendo já na época, que seria online. Sim. Baseado com o enfoque online. Que foi aquele Metal Gear Online? É, esse jogo não saiu, né, esse Metal Gear Online, mas eles usaram todas essas questões online e tal do Portable Ops e do que eles iam usar no Metal Gear Online no Peace Walker. Que aí tu joga naquele modo online pra destruir algumas IAs e tal, né? Que isso é, exatamente, assim, é isso aí. Que é muito foda. Então tu pensa, antes do Metal Gear Solid 4, os caras já pensavam em usar isso no outro jogo de portátil, que ele falou também. E o pessoal, mas esse Metal Gear Online não chegou a sair, porque eu lembro que tinha servidor e tudo. Sim, aí que tá. Aí saiu pro... eu acho que foi tudo pro pessoal que era essa parada, saca? Sim. O que é muito estranho, assim, desde da época de 2007, assim, o pessoal já falava dele. Que ele saiu em 2009, né, cara, então... O Peace Walker? A gente já vai, 2010. 2010. A gente vai falar do Peace Walker depois. Só terminar aqui, então, a repercussão do jogo, ela foi ótima, né, cara, do Portable Ops. Sério? O que é estranho, porque a gente descia falando, a gente não gostou muito, né, e vários sites, assim, a crítica especializada, né, a gente gosta de falar, deu notas 4 de 5, 9... no Game Ranks ele tá com 90% de tipo, críticas aprovação positivas. Olha só, hein? Estranho, cara, porque assim, Tipo, é conhecido ali pela Eurogamer, que é chata, deu 9 de 10 e tal, e gênio. Tu vê. Tipo, é que assim, mundo, né, Six? Tipo, se tu analisa o jogo hoje, depois de ver a evolução que é o Peace Walker, o jogo realmente, ele ficou datado. Ficou, na questão. Ficou. Na época mas, ele quando foi diferenciado. Mas quando eu joguei, quando eu joguei, eu achei ele muito mais simples que os outros, mas ele é um jogo bom de jogar, ele é bem legal. Tipo, esse lance eu achava foda, porque é um lance mais de estratégia. Por exemplo, assim, tá, nós precisamos ter uma unidade de espiões, Então, tu, tipo, catar os caras, transformar eles em espiões, tem que catar o cara lá no fundo. E o caminhão fica aqui na frente. Então, tipo, tu tinha que capturar o cara, colocar nas costas, andar disfarçado pros outros soldados não te verem. Mas aí que tá. Aí, ele é um jogo pensado pra isso, porque ele é um jogo de portátil. Eu acho que ele é. Tu faz isso e aí tu vai dar aquela andada de ônibus, tu faz isso e acabou. É isso aí, sabe? É isso. É bem curto. Daí tu pode parar o jogo e beleza. Levou pro cara pro caminhão e acabou. Claro que o Lanzoni não jogou, mas ele viu que o Peace Walker, o Futon, tu aperta um botão e deu, né? O cara tá lá já. Sim, tá pronto já. Tá pronto. Mas depois a gente chega nisso. Então essa foi a primeira parte. A gente vai chegar agora na segunda parte com o pessoal que lhe chamaremos um convidado, senhor, que já vai chegar aí. Vai vir de Futon ele. Vai vir de Futon, já. Então é isso do Portable Operations, que a gente já falou, é um jogo bom, a história é complexa. Mostra Frank Yeager, mostra Gene, mostra toda essa Campo questão... Bell. Política e toda essa questão até filosófica do jogo dos genes, dos memes e tal. Com certeza, dá várias pistas de... Dá várias pistas da criação de uma Mother Base e aí a gente tem um jogo que não sai em coletânea nenhuma, é um jogo meio esquecido, é um jogo em notas boas, mas aí ele fica meio esquecido num canto. Ah, esperem, um dia nós vamos entrevistar o Kojima e nós vamos pedir pra ele. Por quê, né, cara? Por quê? Então vamos lá. E o engraçado que agora... seria a oportunidade com o lançamento em breve do Legacy aí, eles pelo menos disponibilizar um código pra que tu baixasse online o jogo, sabe? Pois é, pelo exato, menos isso, a né? gente comentou isso e cadê, né, cara? Mas sei lá o que a Konami espera, ou ele é, enfim, sei lá. Mas então é isso, vamos para Peace Walker. Agora a Frajola vai falar um pouco mais. Sorriso de Futon agora. Segunda parte, então, Metal Gear Solid Peace Walker. Olá! Posso falar um pouquinho menos dessa vez? Essa parte aqui. Mas sabe que... permissão pra guardar, sabe que vocês dois vão começar falando um pouco do desenvolvimento do jogo. Eu vou falar da história dessa vez. Muito bem. Lanzoni, eu vou falar do desenvolvimento e depois você fala da jogabilidade, pode ser? Sim. Eu dou uma ajuda no desenvolvimento então, também, tá. Que eu sei coisas. Então, né? Enfim, Kojima logo após que fez o Metal Gear 4. É, foi na época, na realidade. Na época. Ele sempre teve uma intenção de... Ah, eu gostaria de fazer um jogo que focasse com multiplayer, mas como é que eu vou inserir no story mode, né? Então, tipo, ele tentou fazer isso no Metal Gear 4, que nós vamos falar mais tarde, que é o Metal Gear Online. Isso. Só que, assim... Não rolou. Deu e não deu muito certo. Foi uma coisa meio Japão, porque... Não rolou. Não rolou muito, saca? E aí o Kojima disse assim, bom, eu quero fazer algo que envolva muitas pessoas, multiplayer junto, fazer missões multiplayer. E que ideia surgiu? Ele começou a ver, assim, possibilidades entre o Nintendo DS e o PSP. Kojima rondeou um pouco a Nintendo. Ah, é? Ele pensou, bom, eu vou fazer algo para portáteis. Mas não se satisfez, né? Então ele pensou assim, bom, aquela ideia do PSP, ele tem aquele Ad Hoc, no caso, que tu pode jogar ali Wi-Fi junto. Uhum. Vamos fazer muitas pessoas participarem de missões junto, então eu vou fazer um próximo Metal Gear, mas não sei se eu vou fazer um spin-off, ou se eu vou fazer algo da história, ou até se eu boto uma sequência, um número de sequência. E aí que... Então tá. Tu insira pra nós, por favor. E aí saiu, então, Metal Gear Peace Walker. Que na época foi chamado de Metal Gear 5, lembro, sim, como se fosse eu hoje, lembro, né? Lembro. Lançado em 2010 para PSP, pela PSP. Konami e a Kojima Productions, que foi a mesma equipe que fez Metal Gear Solid 4. Exatamente. Lembro que até teve logotipos, eu não sei se é montagem ou não, que apareceu Metal Gear Solid 5 Peace Walker, acho que isso só no Japão. É, não sei. Então, a ideia do jogo surgiu logo após o Portable Ops, pra fazer essa questão mais focada em multiplayer, que tu também comentou do Metal Gear 4, né? E aí, em entrevista, o Kojima disse que o Peace Walker foi feito para além de prolongar e contar melhor a história do Big Boss, porque ele tinha recebido o título, só que ninguém chamava ele ainda. No Portable Ops, o pessoal reconhecia ele como Big Boss e tal, mas ele ficava meio assim, ele não sentia bem se chamar de Big Boss, né? E aí nesse jogo parece que foi só feito pra isso, tá ligado? Pra começar a explorar esse lado Big Boss. Exatamente. Então, ele não ia ser o diretor, né? Desse jogo, lembro que ele é. Ah, ele nunca, era. O Troll dele é. Os Troll. Metal Gear 3 vai ser meu último, Metal Gear 4 vai ser meu último, Peace Walker vai ser. Não. Eu não vou fazer. Isso. Aí ele disse que é o último jogo, aí anuncia o jogo e me diz: ah, só vou supervisionar. Mas o Peace Walker foi o que mais teve envolvido, sabe? Diretor, produtor, executivo, produtor, supervisor e não sei o quê. Eu acho que foi o que mais ele teve envolvimento. Porque ele não queria cagar na história. Exatamente. E teve uma divulgação maciça esse jogo, né? Maciça. Eles fizeram um contrato com a Suntory, que é uma indústria de bebidas japonesas, que fez latas especiais com imagens do jogo na Next Pepsi e uma bebida Mountain Dew também. Mountain Dew. Perdão. Só no Japão. Jet Moto tinha propaganda do Mountain Dew. Mountain Dew. Falar, abraço. Não conheço a Mountain Dew, essa bebida é só Japa, né? Japa e American. Em 1º de abril de 2010, lançaram um vídeo com o Snake pulando em um feno, igual Assassin's Creed e Six morrendo. Sim, eu lembro disso. Lembra? Lembra? Eu lembro disso. E depois foi inserido no jogo essa cena aí. Sim, eu tinha até o troféu disso, abraço. Assassin's, exatamente. Não sei o quê. Assassin's bonito, Trophy, bonito. Acho. É, foi o primeiro vídeo assim, tipo, ó, esse aqui vai ser o joguinho e tal. E aí depois, se não me engano, saiu um vídeo na Gamescom e um demo jogável na Tokyo Game Show de 2009. Olha só. O primeiro demo jogável que todo mundo ficou, olha aí, um Peace Walker. Então, o jogo lançado em 2010, como já falamos, em UMD, né, a mídia clássica do PSP. Em mídia digital também, depois, na PSN. Depois disponível na PSN com conteúdos extras, que tinha mais missões co-ops, uniformes e músicas para o seu Walkman, já que estamos em 1970 e não existe CDs, né? Pois é. Walkman, propaganda da Sony aí. Exatamente. Depois, em 2011, então, foi lançada a versão HD para o PlayStation 3 e o Xbox 360 e Vita, que é e não é HD, né? Que frajola, não tem nenhum, nem o de Vita e nem o HD. Pois é, né? Fanboy, que fã, não vejo fã nenhum. Não cheguei a jogar, calma, assim, fanboy, deixa eu ter. É que nem os jogos que eu compro depois. Bem, pior de tudo é o Yuri Machado. O Yuri Machado, pois é, né? O Six pegou a cópia dele e virou e coisa e tal. Porque Yuri? É. Ele tem e não joga, eu pedi pra ele me vender. Quê? Me vende e ele não. Não, não vende, eu vou jogar, né? Um dia quando? Quando saiu Metal Gear 18? Bah, o cara não jogou, não me vende, jogou a jogar. Yuri? E outro detalhe, Lanzonete, que quando saiu pra PlayStation 3 e PlayStation Vita, tinha o que na época era chamado o crossplay, né? Chamado na época de Transferring. Na E3, da E3 2011. Até vou abrir parênteses, você lembra aquele vídeo live action dos carinhos invadindo a Konami? Do Mega 64, é. É, Mega 64, os caras falando... É muito engraçado esse vídeo, tem que ter no post, que os caras falam... Quem é você que sabe trazer? Dote! Oi, ó! Kojima Hideo-san! Aí de repente todo mundo, meu Deus, vídeo Kojima, não sei o quê! E no final, o Maguinho triste, estou jogando no Xbox, estou triste, esses joguinhos de guerra, não sei o quê. That's your one! Du-du-du-du-du-du-du. Vai ter para Xbox 360 também, HD Collection! É isso aí. Guterres! E pra quem não sabe, Transferring, né? Transferring aqui, não sei o que estou. Pronúncia errada de Kojima. Tá, mas existe ainda isso ou é boato? É o crossplay. Sim. Tá, mas eu quero saber o seguinte, se eu tenho o Metal Gear HD isso. Na PlayStation 3, eu posso jogar no Vita? Se tiver uma cópia para o Vita, aí isso, tu pode jogar. Porque é crossplay, tu pode pegar o save do Play e botar no Vita. Tipo assim, mas joguei hoje à noite, mas amanhã eu acabo jogando e indo para o trabalho. Tu pode jogar o Metal Gear 2 e o 3 no PSP, se eu não me engano. O lance é que não é cross-buy, tem alguns jogos que tu compra um e vem o outro junto. Isso. Do Vita, taca. Ou tu compra do Vita e vai pro. E chegou do Play. Não, alguns tem, mas outros não tem, tipo. Sim. Eu andei catando isso na PSN, diabos. Guacamini tem isso, Retro City tem isso. Pois é, mas então quer dizer que eu quero jogar. Duas vezes o jogo. Eu vou comprar duas vezes, eu vou pagar 50, digamos. É, no Metal Gear sim, tu vai ter que comprar os dois. Isso é caído. É que o Transferring é o save, né? Tu pode continuar jogando aquele vídeo engraçado, o cara no supermercado levando uma trambolhona de TV e o Play 3, saca? Me arrependi o Vita, não serve mais. O que arrependimento nunca vai ter. Palhaço. Eu vou acessar o YouTube. É o que tem reserva, né? E agora, uma curiosidade, antes de passarmos para a história do jogo, uma curiosidade levantada por Matheus Six, veja só, Lanzonet. Sim. Que devido ao tsunami de 2011, aquele tsunami no Japão lá, né, os servidores do jogo ficaram offline, sabe? Pois é. Para poupar energia para a nossa querida ilha. Veja que só, estava que bonito, passando, né, por momentos... Japão, que naquele dia parecia a Ilha da Rainha da Morte. Aqui no Brasil, Luiz, saiu o carnaval, tu vai ver que eles vão deixar de gastar um centavo no carnaval. O carnaval é prioridade. E aí os servidores voltaram com o lançamento do jogo em HD, né? Falando mal do Brasil. Joguei muito com meus amigos da Tailândia. Eu joguei com o meu Deus. Sério, né? Altos tailandeses jogando. Japa, China. Posso joguei abraçar com o Japão, aqui, Tailândia. Japão, França, Bulgária, México, Argentina e Romênia. Abraço. Romênia. Graças a esses amigos, consegui ranking S em todos os chefes. Os caras tinham muito. Em todos os níveis. Também você jogou no PSP ou no Play 3? No Play 3 eu joguei. Ah. Mas o PSP tem essa função de jogar online também? Tem. E a Wi-Fi daí, né? Sim. E o Play 3 e a PSN. O Fuca tem tudo original. E o Vita também. Sou bonito. Capinha. Sou da lei. Então, Six, comente aí a história. Antes da gente falar de tudo, da jogabilidade e tudo mais, vamos na história. A história é mais curta, tá? A história é mais focada nesse jogo, que é estranho pra jogar, porque o plot começa em 74. Exato. 4 anos depois, agora colocando na agenda. 70 foi o Portable Ops. Isso. 72... Sim. O que aconteceu em 72? Terrível. Só que não é citado, né? Nesse jogo também não é citado. Não, nada, não é assim. Citado. Não. O que tipo, eu fico chateado, porque deveria ser citado. Talvez acho que cite no novo, como a gente já falou. Tem que citar no novo. Porque... Sim. Não, mas no Portable Ops, como a gente falou antes, ela cita lá a Úrsula e a Elisa, que tem as visões do futuro. Sim, mas é só uma menção. Ah, tu vai ser pai. Isso. Ah, beleza, se o cara não sabe muito... Né? Mas ok. Então o jogo começa. O plot, né? O prólogo começa na praia com o Snake e o Cass Miller treinando alguns soldados da CQC. Quem é Cass Miller? Vocês lembram de Cass? Sim. Porque o Cass, ele aparece no Metal Gear Solid como o chefe, né? O chefe. O Master do... Miller. Master, né? Miller. Master Miller. Lembra? Rola que o Liquid pega a identidade dele? Que é o Liquid disfarçado e tal. Apareceu aquele ponto de interrogação que nem tem os soldados. Não lembro. Não, ele é louro, ele tem o cabelo pra trás, sabe, e os óculos escuros. Sabe que aparece quando tu vai nos dutos, depois ali que tu sobe o elevador, vai entrar nos dutos e vai entra no teu conecto. This is Master Miller. Ah, meu Deus, é claro. Esquece. Loiro de óculos. Lembrei, sim. Depois tu descobre que ele já tá morto. Sim, depois, porque o tom de voz é igual, se não me engano. O tom de voz é igual, ele disfarça a voz, né? E depois explica porque como ele morre e tal, mas isso depois. O dublador Cameron. E aí o cara, quem é o Miller na série, né? Ele aparece agora e aí, tipo, vamos ver de onde ele surgiu. Isso. E aí, esse jogo, o pessoal, que ele tem um monte de fitas cassete. Assim, quando tu aperta Start, tu vai lá no menu, ele tem fita cassete de... Tu pode ouvir as histórias, várias histórias. Duas delas são interessantes demais, assim, tipo... Tem várias histórias, tem história da ilha, tem história do lugar que tu tá indo, história da Colômbia, história da puta que pariu. Mas o legal são duas histórias, as fitas da Eva, que conta a história da Boss e tudo mais, que ela fez vários... E ela conta a história da Boss, aquela parada que ela tinha... Que ela é astronauta. Aquele programa de astronauta que ela ia participar e tudo mais. Ah, né? Exatamente. Pra colocar os homens no espaço. Só pra focalizar a Boss um pouco, pra gente ter um pouco mais de empatia com ela. Porque nesse jogo ela é estada bastante, a The Boss. E outra história é do Cass. Como ele conheceu o Snake, né? Isso. O caso era filho de um americano e de uma japonesa que era prostituta. Na Segunda Guerra, né? Isso, daí o pai dele foi para os Estados Unidos, voltou. E aí ele foi atrás do pai dele quando ele já ficou mais velho e tal. Que ele era muito zoado no Japão. O Cass, ele não se chamava de Miller, era só Kazuhira, alguma coisa. Kazuhira, assim. E aí o Miller, ele conheceu o pai dele morreu numa guerra. E ele aderiu ao Miller, sobrenome, porque daí ele começou a lutar também em guerra. É que ele foi pedir pro pai dele, o pai dele aceitou, ele isso, deu o nome e tal. E Kazuhira, o Cass, significa paz. Isso, paz. É bem isso aí mesmo. Caspas. E aí ele começa a lutar como mercenário depois. Isso. Aí nessas viagens como mercenário dele, ele conhece o Snake, o Big Boss. Exato. Que daí ele tá lutando pra um time, né? Adversário do Big Boss. O Big Boss tá ajudando uns rebeldes da Colômbia. Isso. Que é ali que eles conhecem. Daí o caso, ele perdeu a luta e ele ia se matar com uma granada. Daí o Snake acha isso muito, muito honroso, foda. É, ele compara ele a um samurai. Daí ele fala: não, caso tu tem futuro, junte-se à minha causa. E aí o caso vira brother dele. Big Boss, maior político de todos os tempos. Ah, ele é. Mas é. É o Che. É o Che. Então, né, apresentando os personagens, daí em 1974, né, na praia, eles lá treinando coisas. Isso. E chega uma visita, futuros clientes. Mas como assim clientes, né? Estão na praia, porque assim. O Cass e o Snake, eles têm... Meu escritório na praia, tô sempre na... eles têm escritório na praia, pau. Uma imobiliária de capa da escritório do quê? Escritório do quê, Fuca? Escritório da MSF. HQ. Militar Sem Fronteiras. Os militares sem fronteiras, né? Por quê? Lembra no filme Porteiros que alguns soldados, ele vai lá e reverencia o Snake isso. e tal? Isso. Ele pega os soldados e ele fala, vamos fazer um Militares Sem Fronteiras. Exato. A primeira IMP, né? A Elite Militar Privada. Veja só que bonito, né? A primeira da história. Baseando-se nas ideias do Gene, né? Desde aquela história. Exatamente. Com o dinheiro do Gene também. Com o dinheiro do Gene, exatamente. Com o dinheiro do Gene, citado no Porter Bobs. E eles estão lá, eles recebem dois clientes, que é a Paz Ortega e o Ramon Galvez, o professor, né? Professor Ramon. Da mão de ferro. E Paz Ortega, legal que, como a gente não citou ainda, mas vai estar depois, que o jogo também ele é contado em história em HQ, né? E aí tu pode, olha que bonito, tu pode colocar... Algumas cenas, dá um zoom e daí tu vê a Paz só de calcinha e sutiã. Boobs, hein? Porque ela tem 17 anos, 17. Né? E é muito gata. Aqui, ó. Ela é menor. Ela curti já. Isso acho que foi lançado no Metal Gear 1, né? É verdade, com sempre a Meryl. Sempre teve essas... Kojima e suas taras, né? Eu lembro que tu apertava R1, tinha, né? No 4, ali, o último que eu virei, tem. O Kojima sempre tem as traquinagens. Até no Rising tem. Aí tu abria as gavetinhas, como é que é, armário lá, tinha tudo lá, Kojima. Até no Rising tem os cartazes. E nesse aí tu pode ver a Paz Ortega falando com o sutiã. Nem ficava ouvindo as falas, ficava olhando os peitos. Isso. Que bonito, né? Que ela é uma aluna do professor. Isso, do professor. E eles estão lá pedindo ajuda porque eles são da Costa Rica e a CIA invadiu a Costa Rica pra deixar armamentos lá. Isso. Eles não sabem porque a Costa Rica não tem exército pra se defender. Sim. Até hoje acho que ela exército. Sim. A Constituição, depois da Guerra Civil que tiveram lá, que a Paz conta isso várias vezes numa das fitinhas lá. Isso. Eles decidiram na Constituição abolir o tratado, um exército. Como é que é o tratado? De Tlatelolco. Isso aí é legal porque dá um pano de fundo real, né, pra história, como o Kojima sempre faz. Como sempre, né. E aí eles vão lá pedir ajuda, porque eles são de lá e eles querem ajudar. Que bonito. E o Snake não quer aceitar. Ele fala, não, a gente tá indo no começo, a gente não pode estar aí o caso, não. A gente precisa de grana, vamos lá. Gente. E aí até que a Paz deixa uma fita em cima da mesa e fala, escuta isso aqui então. E o Ramon Galvez fala, escuta, olha que legal. E na fita quem fala? The Boss. The Boss. Boss, voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the Boss. E aí, o Snake fala, ok, então vamos lá, já que é The Boss. Daí o cara fica meio puto, que ele fala, pô. Ele dá um socão na mente assim, what? What? E aí é o prólogo. São 5 capítulos, tá? 5 capítulo 1, rapidamente, estamos explicando. Só o detalhezinho, a mão dele, assim, de cigarro para Snake. É, ele vê que ele tem. Não é um cigarro, é um charutão, hein? Charutão. É um cubano, hein? Isqueiro, ali. Charuto é Havano. É muito legal as CGs, né? A arte do jogo, né? E aí, então tá, né? O Snake vai lá na primeira missão e ele conhece a Amanda, que é do Exército San... Amanda Valenciano Livre. Sandinista. É, o sandinista. É, sim, é do general Sandino. Sandino, que o Palhela foi preso e morto. É que o general... E a Amanda é uma gostosa também, imagina, se não. Gostosíssima, né? E ela é a general, ela não quer ser general. Ela faz o papel da Meryl, seria. É, é, na real, ela não quer ser a general, porque ela ainda tem um pouco de vergonha do Palhela. O Palhela era muito foda e tal. É. E aí ela fala, ó, ele encontra ela e ela fala assim: ó, meu irmão tá raptado com outras crianças, outros habitantes aqui, tem que salvar ele. Que ele, tá, ele sabe o que tá rolando, porque o Chico é o irmão da Amanda. O Chico. Ele é um cara que ele queria ser soldado de Baby, né? Cara, ser Snake. Ele quer ser Snake. E aí ele invadiu a base e descobriu que existem máquinas. E aí ele chama de monstros, né? Monstros, ele não é ele, ah, porque ele é uma criança, né? Monstros, né? Monstros são e aquele robô voador principal do El Basilisco. É. Aqui é interessante até comentar mais um fato histórico, que esse general da resistência sandinista, que era um general do exército lá local, que liderou uma resistência contra o ditador que tinha sido colocado pela CIA, que era fato bastante comum na América Latina nos anos 70, para inibir a presença comunista no continente. Exato, isso, por isso que a CIA tá ainda aí, né? Então exatamente. O pessoal não parece não ligar muito pra isso, mas o Ramon Galvez e Paz Ortega estão ligadinhos. Uhum. Aí então o Snake acha o Chico fala, ó, tem que ir pra base e tal, Basilisco, e o Snake fica, Basilisco, que é isso? E o Snake vai, né? Até que ele encontra, no final do capítulo, depois de passar algumas partes, que é bem curto, o Rui Hemerick. Quem é Rui Hemerick? O pai do Tacon. Papai com uma super cadeira de rodas, né? Papai, uma super cadeira de rodas, mal que ele fez, né? Que veja isso, que legal. Exatamente, ele é super cientista. E ele tá discutindo com o general Hot Coldman. O Coldman fica metendo pilha pra ele liberar, no caso, o lance das armas nucleares, ele se recusa. Sério, na real, o Coldman é um cara da CIA, tu descobre ali. Isso. E o Coldman tá lá discutindo com o Hemerick, ele fala, eu quero que o Hemerick construiu os Metal Gear. Na verdade, esse cara russo do 3 mandou direto pro Rui, né? Porque ele comenta no 3 isso aí, que ele vai mandar pra um amigo dele nos Estados Unidos. Ah, é verdade, ele manda direto. Não passa e pelo Coldman. E aí a CIA usa ele pra fazer as coisas. Pra fazer as paradas, exato. Eles estão discutindo, porque o Hemerick, ele não quer liberar os códigos, porque ele sabe que o Coldman vai tentar fazer alguma merda com os mísseis. Vai fazer merda. E o Snake chega lá e invadir depois que o Coldman cai fora da briga. Acho muito massa o Hot Coldman. Esses nomes dos caras do pessoal que eu acho muito massa. Ele dá um pezão. O Hot Coldman dá um pezão no Rui, que cai escada abaixo, tudo desfalecido. E aí o Snake vai lá ajudar ele, o Coldman já cai fora. Quando o Snake vai lá ajudar ele, chega... Carecão, Coldman. Chegou um Shego Rod miniatura, né? Isso. Que aparece muito. Um tanquezinho. A Pupa é uma inteligência artificial. E aí, depois de tu matar o primeiro chefe, que é a Pupa, olha que bonito esse nome. Isso. O Hemerick explica tudo pra ele, pro Snake. E ele fala, isso aqui é uma inteligência artificial. Ela foi construída pela Strangelove, que é uma especialista em inteligência artificial da década de 70, veja só. Sim. Que era muito novidade e era um robô controlado por isso. E aí o Hemerick fala, tu pode abrir a plaquinha dele e tirar as partes pra ti, tá? Uhum. E aí que ele avisa o Cass, que o Cass tá na base, tá ligado? Isso, eles estão na base. O Cass tá lá na base. Base. Enquanto esse capítulo não rola, a Paz e todo esse dinheiro, eles constroem uma base no meio do mar, no meio do oceano. Sim, a Mother Base. Que, se não me engano, é o Galvez. Eles falam que eles poderiam montar a base lá, que eles tinham uma estrutura abandonada. Uma estrutura abandonada no meio do oceano. Eles vão montar a base lá. Isso. Porque é legal se for lá, porque... É em águas internacionais. Não tem ninguém que manda ali, tá ligado? Daí eles podem fazer o que eles quiserem. Não é território nenhum. É ali no Caribe que fica. Isso, eles são piratas. Não é território de nenhum país ali. Isso, e daí por isso que eles constroem lá. E no caso, o Rui sugere... pro Rui. No caso, o Rui sugere que pro Snake contratar a Strange Love, porque é o especialista em inteligência artificial. Ele tenta fazer isso, né? Que ele gosta dela. Ele fala, entrega a carta pra Strange Love. Tinha. Se você... Strange Love não é ver com o nome do 007? Não. Tipo? Strange Love é com o filme do Stanley Kubrick. Ah, é. Dr. Strange Love. How to Build a Bomba. Tá, depois daí o Emerson fica explicando da Pupa e ele fala, pega as partes pra ti. Isso. Como essa base tá lá no meio do oceano, pode mandar as peças pra lá, que eles... O Cass fala o seguinte, a gente pode construir alguma coisa nossa com isso aí. É. Fica a dica. E é interessante que todas as pessoas até agora, o Chico, a irmã do Chico... Tá todo mundo na base. É, eles vão lá pra base pra ajudar o Snake, e o Rui também diz, é aquele papo tradicional da família, né? Estão usando as minhas máquinas para fazerem coisas ruins, eu vou igual ajudar. Do Tacon. O mesmo papo, saca? E aí todo mundo vai pra essa base, o Snake vai encontrando pessoa, ele vai colocando na base. E depois a gente vai explicar como funciona. Aí o capítulo 2, né, O Henry conta tudo. E aí ele dá o cartão pro Snake, né? O level card pra ele ir mais adiante. Isso aí. Sim, normal, né? Clássico, do jogo. Né? Pra entrar na base, ele precisa do ID card. E daí ele acha a francesa, e a francesa diz assim: pra te achar o ID card correto, tu tem que ir atrás de um soldado, onde vai ter um canto do certo pássaro, o Quetzal. Quando tu achar esse pássaro aí, que eu sei que antes disso tu enfrenta um helicóptero, que tem uma batalha com o helicóptero, aí após isso tu acha o cara, tu rouba o card e aí tu invade. E aí acontece o que tu falou. Isso aí. Ele acha o Memo Pod. Isso aí. É, a francesa é importante. Que a Cecília Cosima Caminares. É, a Cecília é importante e não é ao mesmo não tempo. Não é. É meio portebopes essa Cecília. Olha uma citação dela. É só pro Cass ficar aqui, ó, nela, ó. É. Ouvidinho aqui, ó. Ouvidinho. Assobiando. E aí o MimoPod é a inteligência artificial da The Boss que tanto se falava ali, que tinha isso. A voz da The Boss e o Snake ele pira, porque ele ainda acha que a The Boss tá viva. É verdade. E imagina, tu vai encontrar nos anos 70 uma inteligência artificial falante da The Boss. E ele entra na MimoPod e ele começa a tentar convencer ela que... Ele começa a pedir o que aconteceu na missão Snake Eater, por que isso aconteceu. Pois é. Aí o que acontece? Strange, óbvio, pegou todos os dados da The Boss, as missões... Tudo. Todos os sentimentos. A única coisa que, pelo que eu notei, que ela não conseguiu pegar é ali na batalha final depois do Snake. O que ela pensou, por que ela fez aquilo com o Snake? Isso, e tal. O resto, ela fazia exato. Tudo igual a The Boss. E a Strange Love, ela chega ali, ela para tudo essa conversa e ela fala isso aí, saca? Ela fala que ela pegou todos os sentimentos da The Boss, tudo. Menos o final. Exato, e ela fala que a The Boss seria inteligência artificial e perfeita. E aí ela sabe guerrar tudo aí perfeito. Aí ela queria usar o Snake justamente pra descobrir o que que ela queria. Com tudo aquilo que ela fez no trailer. Isso, que ela deixou aberto só pro Snake ir lá pra conseguir esse papinho aí, né? Isso aí. E aí que acontece, eles chamam o Chrysalis pra destruir o Snake. Porque como eles conseguiram o que eles queriam com a Mamopod, eles levam a Mamopod embora. Isso. A Strange Love vai embora e o Snake enfrenta o Chrysalis, que é aquele... Inteligência é o Salvador. Metal Gear que voa. É o voador que o Chico chama de El Basilisco. É isso aí, que é o fudido. E aí então ele, obviamente, mata, né? E aí o Snake acha o cavalo da The Boss. Vaaa, que fudido. E ele segue em direção ao próximo hangar, onde ele acha o Peace Walker. Isso. E o Peace Walker é o Metal Gear. E ele descobre que é o projeto... Que é o principal, né? É o principal. O Metal Gear principal é o Metal Gear Peace Walker. Peace Walker. Uhum. Com as ideias do Emerson. Que é até antes de entrar nesse hangar, tu luta com uma outra inteligência artificial, que é aquele tanquezão, o Cocoon, né? Depois dessa batalha com o Cocoon, ele entra no hangar, aí ele vê o Peace Walker, aí o Hot Coldman explica os negócios pra ele. Não, porque é assim, né? Ele chega lá, vê o Peace Walker, e o Strange Love e o Hot Coldman estão lá. Isso, exato. E eles conseguem aprisionar o Snake. Isso, eles torturam ele. Eles torturam o Snake, clássico, porque eles né? querem saber o que rolou com a The Boss, aquela briga. A Strange Love quer muito saber o porquê que ela se sacrificou no fim, sabe? Sim, porque não é do feitio dela fazer, porque tudo que ela viu da The Boss não faz sentido pra ela, saca? A inteligência artificial precisa desse plug ali pra finalizar esse perfeito. E eles não conseguem tirar nada do Snake. Isso aí. E aí então que a Paz também é aprisionada nesse parada. Isso, ela tá presa também. Isso, daí o Snake ele consegue roubar o cartão do Strange Love, outro pode fugir com outro jeito. Aquele jeito clássico de fugir de prisão, né? Isso. Depois da tortura. Tu foge, aí ele foge e tudo mais. Ele pega o cavalo e aí ele vai correndo atrás. Ele vai correndo atrás porque ele quer salvar a Paz agora. Isso, porque ele se culpa muito porque a Paz tá ali, tá ligado? Isso, porque ela era uma defensora da paz mesmo, pacifista e tal, e ele fica... Ele fica tristinho. Só faço ha ha ha. Eu quero fazer um comentário aqui que eu curti muito a personagem da Strange Love. Curti muito ela. Só ela é que tem que jogar, né? Pra saber tudo perfeitinho, né? Também curti. Mas aí então o capítulo termina com ele fugindo e ele parando na fronteira do Nicarágua. Exatamente, que aí ele tá com o cavalo lá de Boss. Isso. Que ele tenta subir o morro, o cavalo, e o cavalo não aguenta, o cavalo morre, sabe? É, tristinho. Tristinho. E aí então o Snake continua seguindo o caminho pra salvar a Paz. E aí ele chega no capítulo... no Peace Walker, finalmente. É, capítulo 4, capítulo né? 4 já. Isso. E aí começa as putarias agora. Começa a história mesmo, né? Que o Coldman tá lá pra enfrentar ele, né? E quem chega nessa hora é o Galvez, o professorzinho. Professor Galvez. Que ele mostra que ele não é professor Galvez nenhum. Ele era ex da KGB, e o nome dele é Vladimir Aleksandrovich Zardonov. Adoro esses nomes russos. Zardonov. É show de bola esse jogo. Show de bola, não é? E ele fala que ele trabalhou todo esse tempo do lado do Coldman, da CIA, só pra zoar, porque ele queria trair o Coldman. Ele quer pegar o Peace Walker pra jogar os mísseis em Cuba, pra fuder com todo mundo. Porque se Cuba sofrer ataque, os Estados Unidos, a Rússia vai pensar que foi os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai pensar que foi a Rússia ali, isso. E aí vão se atacar um no outro. De um bombardeando outro. Um bombardeando outro, e aí vai virar uma galera no cara foda. E o Coldman não aceita isso, não aceita. E aí o Zardunov é pego, né? Porque o Coldman quer o Peace Walker pra ele ter controle do mundo, sabe? Pra ele ter controle do mundo. E a ideia do Coldman é tirar primeiro a Mother Base. Isso. Destruir a Mother Base. Porque o Peace Walker, aí é muito parecido com o Portable Ops, né? Isso. Porque aí ele ia ter, o Peace Walker tinha alcance de atirar mísseis em qualquer lugar do mundo, sabe? Aqueles IMRV, eu acho que é aqueles mísseis de longa distância. É legal que o Zardunov, ele não quer matar o Snake de cara. Porque ele falou que se ele matar o Snake, ele vai ser considerado como o novo Che Guevara. Porque ele tá lutando ali faz tanto tempo e todo mundo conhece ele, e o exército sandinista tá já na cola dele, ele tem isso, toda isso. Essa base, e se ele destruir o Snake vai ser um mártir e todo mundo vai seguir o Big Boss. E o Snake não se dá conta disso, né? Tanto que, bom, e daí ele pega o Zardunov, eles conseguem prender o Zardunov, ele coloca ele na base, Mother Base, isso. E aí vem a luta contra o Coldman e o Peace Walker. Que daí é muito a fuder essa luta, eu achei uma das melhores lutas de todos os Metal Gear, assim, cara. Que é uma luta que ele vai... O Metal Gear não fica parado, sabe? Ele vai mudando de lugar, vai muito a frente. Meu Deus, é muito demorar essa... É nos armazéns e é num pier, assim. Ele dá a volta lá pro trás, atira. Sim. É legal, é bem legal. Mesmo. Aí ele fica naquele cronômetro 2 minutos pra atirar, no caso em Cuba. Ele vai atirar em Cuba e tu tem que ir matando. Com isso, voz de The Boss. É. Muito massa essa cena aí. E é claro, né, que tu ganha, né? Obviamente. E aí o Marmopoda, que tava já inserido no Peace Walker, a inteligência artificial da The Boss. Isso. Ela se essa parte o pessoal critica muito, porque é muito piegas. Ela se abre pro Snake entrar. Pro Snake entrar lá na inteligência artificial, né? Que tipo, essa salinha de todos, do Chrysalis, do Pupa, é uma salinha fechada que tem vários. Como é que se diz? Processadores de inteligência artificial. Tu vai arrancando, né? Isso. Pra tu matar a inteligência artificial, tu não pode só atirar nela. Tu vai ter que ir arrancando as coisas. Daí apertando o triângulo, se não me engano, pra cima e pra baixo, enfim. Sim. E aí tu vai começar a arrancar e a The Boss fala, não, para aí. Tipo HAL 9000, tá ligado? E ela explica pra ele por que ela fez isso. E é uma parte muito, muito... Meu, pode sim. Ver, tu piegas pode... porque a The Boss, ela esquece que ela é uma inteligência... Ela esquece que é uma inteligência artificial. Isso é bizarro. E ela fala, Snake, eu te conheço. Tudo que a gente passou na última luta, tudo mais... Faz o seguinte, ao mesmo tempo que não ela luta pelos isso. outros, luta por ti e luta com o teu coração, ela fala. Ela fala isso ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ela fica falando frases do passado. Isso. Tipo, ela criou sentimentos, então quer dizer. É como se a inteligência artificial criasse sentimentos. Ela, sim, ela tivesse evoluído, sabe? Evoluído, e não... É meio estranho isso, tá ligado? É bizarro. É coisa do Kojima, então... Beleza. Eu ia dizer, é um clichê bastante batido na questão de ficção científica, que a inteligência artificial consegue ir além daquela programação. Depois tem umas críticas legais, que esse é o final do jogo, tá? E aí o Snake, depois que ele faz tudo isso, que ele consegue tirar todas as peças do The Boss... Essa cena é foda. Ele fica livre, tá ligado? Ele consegue ficar livre de tudo. Mas eu acho muito massa, depois que tu resolve tudo, que o Peace Walker começa a entrar no mar, sabe? Isso, vai entrando no mar e vai tocando uma musiquinha triste. Isso. Ela que canta a música, Antes disso, só pra focalizar a história, que ela vai lançar o míssil, né? Mesmo o Coldman sendo morto e tal, ela vai lançar o míssil e o Rui. Ele liga pros Estados Unidos pra falar, não vai lançar míssil nenhum, isso aqui é balota. Mas daí os Estados Unidos, detectei aqui, tá vindo míssil porcaria, pô. Da Rússia parada. Estamos em DEFCON 5. DEFCON 5, tipo... A gente, se no mínimo, antes de cair aqui, a gente vai foder com a Rússia. A gente morre, mas a gente fode com a Rússia. E o cara, não faz isso. Quem tá falando aqui é o Rui, eu sou amigo do Big Boss. Esse cara é Big Tem Boss. Tem um cara lá na central que ele acredita que ele é o Big Boss. Todo dominado por um dos caras. Nós vamos lançar. E o cara fala, não, é o Big Boss que tá falando. É muito tensa a cena, porque tu pensa, vai acontecer alguma merda. Se não me engano, eles migram nos Estados Unidos e eles utilizam os códigos da Rússia. O pessoal pensar que é a Rússia que tá migrando. Isso, daí eles pensam que é a Rússia e eles vão atacar a Rússia. chance de se fuder, sabe? Isso, pra eles se matarem. É, e aí o Snake fala, quem fala é o Rui e tal, e o Big Boss fala, não, sou eu que tô falando, é o Big Boss e tal, eles acreditam. E depois dessa cena, que o Snake se dá conta, agora que ele tá livre da The Boss, que ele não queria usar o nome Big Boss, porque ele sabe que ele matou a The Boss por causa dos Estados Unidos, saca? E ele não quer usar esse nome de Big Boss, e aí que ele começa a usar o nome de Big Boss. Mas ele fica de cara com um monte de coisa também. Ele fica de cara com tudo, saca? Então tá, então a partir de hoje, me chame de Big Boss. E aí o jogo acaba, no capítulo 4. Acaba porque todo mundo fez, passou todos os créditos, e tu acabou o jogo. Curtinho, né? Jogo de PSV, de PSP, né? E aí, o que acontece, né? Como o jogo é dividido em missões, ele tem 126 missões. 5 são pra tutoriais, outras são de chefes, tu pode abrir elas, vai abrindo elas conforme a história vai passando, né? Sim. E aí tu vai fazendo essas missões extras, algumas extra ops. Pegou o Zanor 9, no caso, prendeu não, ele. Isso, não, é, daí, isso depois. Isso, o Zanor já tá preso. É. E aí o Cass te liga, ele fala, ó, o 09 escapou. Ele não, tá não, no... é que tipo, termina os créditos e fala, continua no próximo capítulo, Outer Heaven, e tu... Como assim, né? Outer Heaven. É, daí tu vai fazendo essas missões e o Zanor 9 escapa da Mother Base. Não sei como, né? Ele escapa 5 vezes. Não, 7 eles fogem. Daí tu acha eles nas missões, tá? Tu acha eles... Tipo, é missões que tu já fez, sabe? Ele tá no mesmo cenário que tu já foi, mas ele tá lá disfarçado, ele tá lá escondido. É meio até fudido de achar eles, né? Bah. Aí tu acha eles 5 vezes. Ah, mas eu vou confessar que eu achei meio idiota sempre ser a mesma coisa, sabe? Sim, é sempre a mesma coisa. Esse Zardo 9 é aquele russo, né? Isso. Que são 7 que ele foge. Não, daí na última vez, ele tá na S-Drop 001, que é no treino da Mother Base, que ele tá lá escondido lá em cima. É no 7. Então é 7 que... Tá, enfim, ele tá lá em cima na 7ª, então. E aí tu vai falar com ele e ele conta a história, né? E ele conta que a paz... Eles fizeram tudo isso porque a paz... quis roubar, que eu expliquei antes, né, todos os pedaços de inteligência do processador de inteligência artificial foi pra base, isso, pra eles criar um Metal Gear só da base, da Mother Base, o Metal Gear Zeke. Que é que o Rui dá ideia, né, que o Emmerich dá ideia, ele que constrói. Não, quer dizer assim, pô, tipo, ele tá lá e ele vai recebendo, ele disse, não, eu tô curtindo a ideologia de vocês, então eu vou usar o meu conhecimento, vou construir um Metal Gear pra ti, Big Boss, saca? Isso aí. Pra defesa, assim, pra... E aí o 09 morre sem querer, né? Que eles estão se defendendo e tal. Eles entram numa briga. E aí, quem aparece no Metal Gear Zeke? A Paz Ortega. A Paz, que era a menininha de 17 anos que tu salvou ela. Ela tá dentro do Metal Gear Zeke. Ela fala, vou te matar. E ela fala, por quê? Vocês esperem por quê? E ela fala que o nome dela é Pacífica Oceana. Ah, é, Pacífica. Puta que pariu! Não, não! Eu achei que atriz pornô tinha nome feio. Mas o nome dela é porque ela é uma agente que trabalha para uma entidade chamada Cypher. Cypher. E ninguém sabe quem é o Cypher. Porra, Cypher. Porra, é essa Cypher, né? E aí eles lutam com o Zeke lá na Mother Base. A Mother Base é um pouco destruída. É uma luta difícil, é, sim. Mas tu consegue destruir o Zeke, e tu não destrói totalmente o Zeke, ele cai na água em pedaços e a Paz também cai na água, daí o Kaz acredita que ela ficou viva, sabe? Que ela... Aí começa a explicação, né? O Kaz, ele conta desde o começo que ele sabia de tudo já. Bah! O loirinho, ele fala que ele deixou rolar porque eles estavam precisando de uma base, eles estavam precisando de dinheiro, eles estavam precisando que o Snake se tornasse o Big Boss. Isso. Porque ele não era o Big Boss, ele via que o Snake tinha ainda essa porra da The Boss na cabeça. E o Cass deixou rolar, o Snake fica putaço, pô, por que que tu deixou? A gente quase morreu, a gente quase perdeu os soldados e tal. Ele falou, numa guerra é necessário perder soldados. Eles perderam muitos soldados nesse meio aí, na Mother Base. Ele falou o que acontece. E o que ele descobriu? Que a Paz e o Zardanov trabalhavam também pro Cypher. E esse Cypher, nada mais, nada menos, é do que o Major Zero. Ah! E aí vem a revelação do jogo. E o Snake fala que ele aceita tudo isso, que ele consegue se identificar como Big Boss, ele fala que numa guerra são perdidos soldados e que agora a ideologia dele vai ser essa. Isso. Ele vai lutar apenas por ele e pra ajudar os fracos. E o Kaz, ele tem uma visão do futuro, que quando a Guerra Fria acabar, uma visão não, né? Tipo, ele prevê que quando a Guerra Fria acabar, vai ser a última grande guerra, saca, do mundo. Porque as outras guerras serão todas regionais e guerrinhas. Com exércitos privatizados. Com exércitos privatizados. Interesses econômicos. Só pelo interesse econômico da economia da guerra, que é o que vai acontecer com os peitos. O Kaz é tão foda que ele consegue ver isso. Ele fala, ó, vai acontecer isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa EMP, a nossa elite militar privada, pra guerrear, ganhar nosso dinheiro e trabalhar por nós, porque nós temos essa ideologia de fazer isso. A gente não quer trabalhar pros países, porque o Snake sabe que trabalhar pra país, ele foi apenas uma marionete dos Estados Unidos no Metal Gear 3. Isso aí. E o Snake fala, beleza, então, vamos continuar assim, e a nossa Mother Base vai se chamar Outer Heaven. E acaba o jogo. Ele tem um discurso muito foda no fim. É, ele tem um discurso... muito legal. Todo político assim que tu fica velho. O Big Boss não é o cara mal da história, ele é o cara que faz sentido pra vida. E no final, se tu terminar todas as side quests mesmo, que é impossível. Que é difícil. Que são 126. É um saco. Tem uma conversa, então? Que conversa é essa? Que tu pega uma fitinha extra, né? É verdade. Tu pega a fita extra, que aí tem a conversa do Cass com o Cypher, revelando, então, provando que tudo aquilo que ele falou no fim, ele já tá combinando no início, porque aquela fita é de antes do Peace Walker, então mostra ele conversando com o Cypher, explicando, não, eu sei, concordo com a tua ideia, vamos fazer isso, pro Snake, não sei o quê, pra... Porque o Cypher, o Major Zero, desde o 13, ele gosta muito do Snake, e ele quer levar o Snake pro lado dele pra fazer isso. Os Patriots. Ele quer que o Snake vá pra ele pra fazer os Patriots, pra continuar com a economia de guerra e mandar nessa porra. Isso aí, porque tem a Sig... Tu não sabe, mas vai ser a Signito, o Paramédico, o Cypher, que é o Zero, a pá, e ele quer muito o Big Boss. Uhum. E o Big Boss fica ali, né? Nessa vai e vem. O jogo foi muito criticado, essa história, por causa dessa parada aí. Que a inteligência artificial não pode evoluir, que no Metal Gear Solid 1, o Rex é menos evoluído que o Metal Gear Zeke, o Metal Gear não sei o quê. E o pessoal fica bolado com isso, saca? Porque, tipo, em 1974 já tinha uma tecnologia muito mais usada que do 2005, que é o Metal Gear Solid 1. E aí o pessoal fica meio, porra, como assim, saca? Perigoso. Só que daí dá pra entender, tem os fanboys que explicam que essa tecnologia se perdeu totalmente, porque a Strangelove ficou na Border Base e parece que ela vai morrer no próximo jogo e não sei o quê. É pior, né? E aí ninguém sabe como é que vai funcionar. Ninguém falou uma coisa, por que a Strangelove pegou todos os negócios da The Boss? Porque ela é. Isso, a Strangelove no final, até esqueci de comentar, mas ela passa pro lado do Snake, do Cal e do... É que o seguinte, era o amor da vida, né? Aí, pra te saber mais sobre a Strange Love, tu os cassetes. Tem as cassetes especiais dela. Isso, tem três cassetes que tu pega mexendo nas inteligências artificiais. Depois que tu mata, tu faz as missões de novo, daí tu vai conseguir essas fichas. Que aí ela explica que ela conheceu a The Boss naquele projeto de levar o homem ao espaço durante a corrida espacial. Sim. Que lá ela viu que a The Boss foda, que ela era mais foda que os outros astronautas. Sim. E aí ela se emocionou muito, se apaixonou por ela porque ela é lésbica. Sim. Ela se apaixonou pela The Boss. E aí então ela, depois que a The Boss morreu e tal, com o conhecimento que ela adquiriu nesse programa espacial da NASA, aí que foi nesse lugar também durante a NASA que o Roy conheceu a Strange Love, que o Roy também comenta isso aí, que os dois trabalharam na NASA, por isso que eles são tão fodas em fazer os Metal Gears, e aí por isso que ela montou a inteligência artificial. Posso dar um abraço? Troféus, obrigado por existir. Porque sem vocês eu não saberia disso. Eu ia deixar passar batido tudo. Fui ver o troféu de fazer isso aí e aí eu li tudo. Uhum. Foi necessário. Isso é legal que ele te instiga a procurar fitas e tem muita. E tu procura e tu acaba vendo e tu. Ah, que afudei. No final, troféuzinho. É que é o seguinte: tem as fitas que elas vão aparecendo normal no decorrer da história. E tem as fitas secretas. Aí tem as fitas especiais, que são três fitas da Strange Love, que tu encontra nas inteligências artificiais, depois que tu derrota os chefes. Sim. Tem 10 fitas da Paz. Ah, da Paz. Da Paz. Tem do Tico também. Não, as do Tico é da história. Bobagem. Tem essa secreta do casco falando com o Cypher, o Major Zero, e tem as fitas da Eva que tu ganha no fim do jogo. Tá? Tu ganha no fim do jogo. Assim, não explorando um pouco os personagens que com certeza vão aparecer no próximo, que é o Chico, isso, que é o menininho irmão da Amanda, que tá na base, ele ficou na base, ele quer, sim, ser um soldado, alguma coisa, isso, vai acontecer com o Chico. E aí a gente pode pegar o trailer do Ground Zeroes que tinha o gripezinho preso, lembra? Tá, todo mundo acha que é o Chico. Todo mundo tá achando que é o Chico, né? Todo mundo acha que é o Chico. É, e aí eles até comentam, aquele cara sem cabelo lá queimado, fala que a Paz tá viva. Eles acharam a Paz numa península lá e tal. Isso. E ela trabalhava pro Cypher e eles querem saber o que aconteceu com ela. Bah, eles pegaram ela pra eles. Agora basta ver que o Ground Zeroes é logo depois. A gente explicou um pouco dessa base, Mother Base. Posso explicar? E levar as AIs pra lá, a inteligência artificial, e levar as pessoas pra lá, e tu vai levando a Amanda, o Chico. Como isso funciona? Porque não é caminhão que nem Portable Office. Não é. Mother não. Base. É uma base foda. Bom, como você sabe, toda base militar tem diversos departamentos. Um, por exemplo, eu já vou falar deles. Tem o Area The Team, que cuida de parte de armamentos, evolução de armamentos. É, tem um outro departamento que cuida de suplementos pra guerra, assim, comida, evolução de... Pra te poder... tem evolução de equipamentos, evolução de armas, equipamento. Tudo isso aí, inteligência. Exatamente, a base tem parte médica, isso. A parte e médica. E tem alguns soldados lá. Sim. Só que pra tu conseguir mais soldados... Tem que usar o Fultou. Por exemplo, assim, ó, tu não pode matar os teus inimigos, é interessante. Porque assim, não, só pra comparar, no Portei Boss tinha que tontear o cara, levar o cara até o caminhão. Isso. Tá? Pra ele conseguir se virar pro Snake, pro lado do Snake. Aqui isso não. Aí. Tu tonteia o cara, tu aperta um botão que é o Futon. E o Futon é um paraquedas que joga pra cima. Joga pra cima o cara assim, e os caras pegam o helicóptero, pega eles no ar. Aí o Cass pegava no ar ele. Isso, tipo, não, tu precisa levar ninguém. Tu tonteia o cara e só põe o Futon no cara e o cara vai. O cara levanta voo. Exatamente. E aí o cara não. É teu. E tu pode fazer isso com qualquer personagem. Tem alguns que são melhores nisso e alguns melhores. Isso. Porque cada um tem uma identidade, né? Exatamente. Sim, todos cada um, eles tem, cada um tem um nome, cada um tem uma identidade. E assim, ó, cada um tem um que e tu pode fazer o seguinte: os personagens da história, alguns, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Amanda. Por exemplo, ela é melhor em questão de batalha. Tem o Battle Team, ela é, por exemplo, nota A em questão de combate. Tu bota ela como, digamos... Isso, tu vai ter que pegar os personagens, tu vai ter que entrar no menu. Esse menu tu vai acessar... Muitas vezes durante o jogo. Milhares de vezes. Tem que fazer esse menu tu vai ter que colocar os caras conforme eles são melhor em cada coisa, sim, saca? Aí que nem o Rui... Parece o Rui... cansativo, mas não é. Não é, não é, é bem legal. É bem legal. O Rui, por exemplo, ele trabalha no Everyday Team. Sem ele, tu não vai demorar bastante pra desenvolver cada coisas. Cada vez que tu desenvolvendo mais coisas, a base vai crescendo. Tem o departamento... Tu deixa na cozinha que ela faz comigo. Na cozinha, ela faz os suplementos, os rations e afins. Tem uma missão secreta no jogo, que tu vai reviver uma missão secreta, que tu acha no meio daquela parte dos caminhões, tu tá procurando... O que é que tu procura lá? A placa do caminhão que levou o armamento lá pro silo e tal. Sim. Ela pegou o Kojima, né? Tu pega o Hideo Kojima. E Hideo Kojima tem rank S em várias coisas, mesmo em combate. Eu, por exemplo, botei ele na parte dos tanques de guerra e tal, porque é nível S. Eu coloquei ele na parte da inteligência. E aí, é o time também. É legal também que durante o pessoal que tu enfrenta não só as AIs, mas tu enfrenta tanque, canhão, tanque, helicóptero. Várias coisas. E se tu não destruir eles, se destruir os caras que estão neles, tu demora pode usar um pouco. Fulton, mas pra, tipo, pegar... Às vezes tu é no tanque, o cara sai do tanque pra te atirar com o metralhador, tu mata ele. O tanque é teu. O tanque é teu. E aí tu pode levar o tanque pra base também. Isso. E sabe, né, que tu utiliza os tanques e coisas? Tem um. Como é que é o combate? Aí tem um modo Combat Operations Team. Isso, é um outro menu no jogo. Que tu recruta os melhores soldados e tanques de guerra e helicópteros. Tu vai fazendo essas guerrilhas justamente pra te ganhar mais pontos de batalha. E esses pontos de batalha serão convertidos pra base crescer. Tem que fazer tudo isso. Melhorar a modo. Então você só manda os cara com o cara e não aparece. Um exemplo engraçado, ele fute. Tu manda os caras e vai. E fica só um menuzinho assim, que um matou, um atirou no outro, É, tu pode ver o menuzinho assim, tem até uma musiquinha, mas tu não precisa ver. Aí fica um gráfico cara. Assim, deles levando tiro, é bobagem. É super simples. É. E é nessas batalhas que tu pode usar o Metal Gear Zik, né? Exatamente. O Metal Gear Zik é ultra fodástico, né? E tem milhares de batalhas. No final, as vão diminuindo, do ranking D, que são as mais fáceis, até o ranking S, que são as mais fodidas. Vale lembrar que nós estávamos falando antes das missões, a Extra Ops, no caso. É importante fazer algumas delas, principalmente contra os chefes, porque tu pega partes importantes como a Railgun e outras para equipar o Metal Gear Zik. Isso. E sem elas, tu não pode fazer. É um dos requisitos, pré-requisitos pra te poder fazer esse capítulo 5. Porque o capítulo 5, pra tu abrir, tu tem que ter o Metal Gear Zik completo. Isso. Exatamente. Tem que pegar os armas. A base expandida, todos os departamentos já completos. Isso demora, tu vai ter que jogar em missão. Exatamente. E aí tu vai jogar missão, tu vai refazer, tu vai pegar futon, vai pegar soldado, e vai crescendo, cara. Isso vai dando um fator de play pro jogo muito bom. E eu já posso até inserir o fator de jogabilidade que, se tu fizer online, a graça é muito maior. É, os caras podem ter pode botar até tu e mais 3 pessoas pra fazer essas missões, então se torna algo mais divertido e mais fácil. Bem mais fácil. Coisa. Eu, por exemplo... Porque quando tu vai enfrentar os IA de novo, eles são muito mais difíceis. Tem um nível mais difícil, depois tem outro mais difícil ainda. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um outro sistema no jogo que eu usei bastante multiplayer, que é o seguinte. Tem um esquema que é o Gift, que tu pode solicitar ou enviar itens pros chapas online. Teve um cara que me enviou um item que eu podia dar um tiro, botava 3 itens no chão que, tipo, dava um choque energético e inutilizava a máquina, tu usava o Fulton e levava ela embora pra tua base. Ganhava tem batalha muita fácil. Muita coisa. O legal disso aí é que mudou completamente a jogabilidade do Metal Gear. Sim. Primeiro que o quadrado que tu segurava o pescoço, no Beastwalker tu aperta e ele desce que seja. E se tem tudo. Três inimigos perto, tu vai. Eles tão perto, né? Tem três caras perto. Tu aperta o quadrado, vai apertando o quadrado e vai fazendo combos com os inimigos. Ele derruba um, ele derruba outro, depois mais outro e tonteia os caras automaticamente, sim. Se tu segura o quadrado, tu pode falar, start talking. Isso. Aí, ou senão tu. É, tu começa a falar com os caras, entendeu? Mudou muito, por isso que é bom, porque o codec agora tu não para numa tela, ok, vou falar no codec. Ele vai com codec, tu vai falando com o caso andando, fazendo o jogo, né? Sabe? Vai andando. Pra tu, melhorou agora, é que nem o Metal Gear 4, tu pode ir arrastando no chão, caminhando, não é que nem os outros que só deitava. Tu pode atirar correndo, fica muito mais fácil, muito melhor. Já tinha nos outros, mas era meio ruim, nesse aqui melhorou bastante. Uhum. E não tem mais LR pra selecionar arma ou não. Isso. Antes de tu começar a missão, vai abrir um menu, e esse menu tu vai selecionar as tuas armas, vai selecionar a tua camuflagem, que pode ir que nem no Metal Gear 3, teu equipamento, a tua armadura, se quiser. Tem várias roupas de camuflagem. Pode escolher, não o Snake, pode escolher um outro soldado. E tu pode escolher vários itens, inclusive o futon, essas coisas que o Rodrigo falou, que é um armamento que tu só. Tem um item. Tem muito item. Tem um item que eu acho muito importante. E esses itens são. Que tu lança tipo um sinalizador que a Mother Base te envia via futon de suplementos vitais. Isso é vital pra isso. Tu não sobrevive. Tanto é que se tu faz, tu vai enfrentar um chefe. E tu solicitou todas as vezes, não tem munição suficiente, o cara te liga. Melhor você sair da missão, pois você não tem bala suficiente pra derrotar esse chefe. Isso. Eu nunca aconteceu isso comigo. Sim, já aconteceu comigo quando eu enfrentei o Pinsoker versão 2. Você não pode mandar logo. Tu não pode mandar 5 futons, tem que esperar não, um tempo. Não, tem que esperar um pouquinho. Esperar um tempo. Não, eu achei muito legal, porque uma das coisas que eu mais gosto no Metal Gear 3 é esse lance de camuflagem e a pintura no rosto e tal. E o Metal Gear e o Peace Walker melhorou isso, porque teve isso e ainda a opção de armas pra te escolher e uma limitação que de tu poder carregar, o que torna mais real, né? Porque, isso. Porque, inclusive, enquanto... Durante o momento no menu que tu tá equipando o personagem, dependendo da roupa, tem o peso. Sim. Calculado se ele vai se movimentar mais rápido ou mais devagar. E ele fica devagar. Se tu põe aquela armadura e uma bazuca, ele vai devagar. E aí é fica agachado, eu sinto dor nas costas, fica mais difícil pra ele caminhar e tal. Muito legal isso. Muito legal. É um dos melhores jogos. Então, o sistema da Mother Base, o sistema ali do jogo. Cara, ele melhorou o Metal Gear. Tanto que o Rufino, que é um cara que não gosta de Metal Gear, ele começou a gostar por causa desse jogo. Ele melhorou o sistema do Metal Gear. Uhum. E no próximo. Cara, se não for assim, eu não vejo um outro jeito sim melhor pra fazer. Tá louco. Pois é. Tem que ser assim. É ótimo. Não tenho o que falar. É excelente. Tem até o lance de falas, né? Quando tu pega um inimigo, tu pode selecionar. Tem um menu só pra selecionar as falas que tu vai usar. Tanto que isso tu usa no Encontro com a Paz e Encontro com o Casca. Isso que eu ia falar agora. Gente, é muito engraçado. Depois que tu termina o jogo, pode fazer as missões. Mas essas falas aqui, tipo... Esse jogo, eu tenho quase 60 horas, tá? Fazendo... Eu tenho 53. Também, cara, é bastante, tem umas 40 não, também. Não, mas não, eu tenho bastante porque eu joguei muito as versus operations, porque tem muitas partidas, batalhas extras pra te jogar, que são 126, como o Six falou. E eu joguei muito as batalhas dos chefes, porque cada chefe que tu enfrenta no modo história do jogo tem ele em versões mais difíceis pra te jogar. E aí os chefes podem jogar em até 4 jogadores, tu em mais 3. Outras missões tu só faz sozinho, algumas só fazem dois, algumas em três, enfim, depende do tipo da missão. E essas era legal, então, essa questão das falas, porque eu escolhi as falas e a gente se comunicava durante o jogo, assim. Isso. Porque se tem um cara atirando, tu escolhia a fala: Get over here. Aí tu tinha que ir lá ajudar o cara, porque o cara se chamava, né? Tinha que ir lá ajudar. E era uma comunicação muito simples, mas sneaking. Muito eficiente. Eu achei muito legal. Tu podia fazer a fileria, sneaking. Aí depois tu ia até certo lugar, tu falava sneak out. Cada um ia pra um canto, isso vamos aí? Pegar ele e fazer uma emboscada, sabe? E é bem legal, é bem fácil também, né? É muito fácil. Você tá falando das missões ainda? Eu que não curto jogar multiplayer online, não curto, legal, joguei foda pra caralho. Muito, joguei muito. Sabe onde eu joguei bastante? Nas missões de Monster Hunter, que tem uma espaçãozinha... Ah, vamos explicar o Monster Hunter, que é uma coisa secreta, né? Uma coisa secreta, que é a Ilha de los Monstros. Tu vai falando com o Chico vai te dando dicas com as fitas, né, cassete. Sim. Dicas de geografia. Existem monstros e monstros sobrenaturais que só ele acredita, e o Snake tá ok, né, Chico? Vamos lá, uma criança, né? Só que não. Depois que tu faz certas missões, eu não lembro exatamente não lembro a ordem, tu encontra um gato. Um gato. O gato do Monster Hunter. Eu diria o gato do Dragon Ball Z. Exato, Senhor Karin. Tu encontra o Senhor Karin. E os Snake fala, o gato falando, como assim? O gato, entre no meu barco, vou te levar pra uma ilha misteriosa. nessa linha misteriosa que tu enfrenta esses Monster Hunters, que são... dinossauros, dragões, dragões e tal. É, tem uns e eles têm e os nomes dos Metal Gear, sabe? É verdade, muito engraçado. Pior. Isso é só extra. Mas, gente, pra tu... deixar registrado que eles são dificílimos. É muito difícil. Até jogando em multiplayer é fodido. Não, o pior não, é jogando em multiplayer é muito difícil. Os dragãozinhos pequenos te incomodando. Isso é que é o pior. Quer fazer estratégia com o grandão, tem esse pequenininho... Tu mata eles, vem outros, tu deixa sonolento eles, eles demoram um pouco pra acordar, são muito chatos. Tinha um que tu lutava na Mother Base, ali na batalha do Peace Walker, que era o T-Rex, que é por causa do Metal Gear Rex e tal, que a gente jogava em quatro, imagina, eu conseguia matar ele, tipo assim, em dois ataques ele matava dois lá no fundo, sabe? Bah. Aí, tipo, aí tu tem que ir lá ressuscitar os caras. Você tinha que sair correndo com a caixinha da ambulância lá. É muito difícil. Ali daí e os caras ficavam bravos, eles saíam. E tá maluco, acho que tem um cara no meu Raptor que ele platinou o jogo, porque pra platinar o jogo tem que fazer todas as missões com ranking S. Caralho! Tem um maluco que platinou o jogo. E muito foda. Ele é meu conhecido, eu não lembro quem que é, cara. Eu joguei com um cara que platinou, eu acho que é o mesmo cara, eu joguei com ele... Eu sei que eu fui olhar esses dias aí, daí tem nós 13 e tem esse maluco em primeiro, cara. Pô, que cara pariu. Foda. Mas é isso então da jogabilidade, isso, basicamente, isso. Dos secretos. É. Resumo do resumo. A música é a mesma, né? A música é o clássico da série, né? O nosso amigo Norihiko Ibino. Amiga. Amiga, sempre confundo. A Norihiko Ibino. A menina, a Norihiko. A minha amiga do Facebook, Abraços. Trilha sonora composta principalmente pela Kojima Productions, Kazuma de Noji Nobuka toda. Que é a Heaven's Divide, né? É. Eu acho muito melhor do que a do Portable Ops. A Kihiro Honda. Bah, é pior que eu acho a do Portable Ops mais bonita ainda. Eu acho a do Pistol muito legal. É, realizada em... cantada em inglês. A Heaven's Divine pela Donna Burke. E se tu seleciona a trilha boa. Durante as missões, tu tem a opção pra selecionar o Walkman, selecionar as músicas. E tem as músicas dos outros Metal Gears. Isso. A lá Metal Gear 4. Não, né? Só Metal Gear, Zone of the Enders também. Então, Famitsu 4040, que nem Metal Gear. Não, pera aí. A recepção foi boa, mas boa, esse lance boa. Do Famitsu tem uma treta aí. Uma treta legal. O jogo para a Famitsu deu 40-40, um jogo muito bem recebido pela crítica em vários sites, dando notas acima de 90%. O Kotaku criticou a posição da Famitsu na época. É, isso é legal. Porque o ex-diretor da Famitsu, o Hamamura, apareceu em um site da Konami divulgando o game. O que é isso, Lanzonete? Tipo, é aquela parada que aconteceu com o Geoff Keighley aí, divulgando o Halo, né? Que deu toda a treta, que aparecia o Doritos, o Halo atrás, e ele deu a nota máxima, e claro. E o Mountain Dew também. E o Mountain Dew também, porque ele falou, tá, e aí, como assim, saca? Agora tu dá nota máxima pro jogo porque te pagaram ou porque pois o jogo é bom? E aconteceu com esse cara, o ex-diretor da Famitsu da época, da revista. Porque foi na época que a Famitsu começou a putaria de dar 40-40 pra todo mundo, né? Pra Final Fantasy 13-2, né? Ganhou 40-40. Quê? Mereceu, desculpa. Eu não joguei ainda, mas... Que? Ah, por favor. É bom, o jogo não é... Ganhou 10 da Edge, na mais difícil de todas os GTA. Mas a Edge aí é bizarra, né? Mistura as coisas. Não interessa. Não misturem, não misturem. Olha só, Lanzonite. Na época, uma das frases ficou muito conhecida, que era um dos maiores games da série e um dos menores consoles da Nintendo. Da Sony, é. Desculpa. Nintendo desculpa, é que consoles podres hoje vem Nintendo na cabeça. Desculpa, Lanzoni. Como é que é? Não, porque é foda, porque tipo, o pessoal falou quando saiu pra PSP, porra, um jogo tão bom assim. Mas eu acho injusto, porque o PSP é sucesso, PSP. Cara. Principalmente no Japão, é sucesso o PSP. Não, mas aí que tá, mas muita gente reclamou, porque muita gente queria um jogo desse naipe num console de mesa. Mas olha só, no aí saiu, né? Mas olha só, no primeiro mês ele vendeu apenas 52 mil unidades nos Estados Unidos. No Japão, quase 400 mil. E ele ganhou prêmios da IGN e na Tokyo Game Show, né? Mas, bom, então hoje as vendas chegam a 4,3 milhões, contando o HD, mas não jogos digitais ou jogos separados. Então esse número pode ser ainda maior, Rodrigo. Exato. Oh, que bonito! O legal é que, na época, mesmo vendendo pouco o MD... O pessoal conheceu a série e parece que, se não me engano, 2 milhões de jogos Metal Gears em todo. Tipo, Metal Gear 2, Metal ajudou Gear 4, a vender os outros. Ajudou a vender os outros, saca? Que os caras queriam saber. Que a galera se interessou em saber mais, né? E aí? É aquela velha história. Se tu gosta do 3, por exemplo, tu vai comprar o 1 e o 2. Ou tu compra o 2, tu vê que é bom, tu compra o 2 e depois o 3. É. Exatamente. E esses que se ficam se fazendo cu doce que não jogam? Eu sou um que não joguei. Tu que é o cu doce aqui? Virou, pior que dá, bem vocês falaram que dá vontade. Tá cheio da abelha ali, ó. É uma tristeza, porque cheio da abelha cast, nesse cast o Frajola participou, mas não, né? É. Ele só ouviu o Pokébop e o Chris Walker. De espectador. Na verdade, aquela angústia que ele ter jogado e não joguei, cara. Não, mas é bom ter alguém que aí tu alimenta o hype e cria vergonha na cara e joga, Metal, né, Frajola? É, eu sempre vou jogar Metal todos. Tem que jogar. Tem que fazer dupla comigo, Frajola. Tu tem que jogar o Portable Ops. Tem que fazer dupla comigo. Ah, não. Aí é demais. Fazer dupla comigo. Eu tentei eu jogar um pouco assim. Né, Mas o Peace Walker eu acho que vai. Assim, é legal comparar os dois, porque o Portable Ops ele tem esse lance bem parecido com o... É. O pessoal que eu não entendo, a gente vai bater de novo nessa tecla, mas o Portable Ops ele não tá no Legacy Collection, o pessoal não liga muito pra ele. Por quê, eu acho estranho porque o Peace Walker recicla muitas ideias do Portable Ops. No Portable Ops a história é bem complexa, né? É, a história é mais complicada do Portable Ops do que do Peace Walker, porque, sei lá, porque enfim... Tá, mas ele tem mais importância que o... Na verdade não, porque tem até uma frase durante o jogo que o Cass fala, ainda bem que isso aqui não é mais a Colômbia, que dizem que o Kojima colocou devido ao Kojima não ter gostado do Portable Ops no fim, então o Cass fala isso aí só pra dizer que Portable Ops fede. Sim. Mas eu não concordo, eu acho injusto. E pelo que eu vi aí, parece que tem disponível na PSN Portable Ops, hein? Tem, eu olhei, tem. Pra Mas, Vita. Claro, só pra jogar no PSP ou no Vita. PSP, né? E Vita. O PSP. Ah, tu pode jogar no Vita ou jogo do PSP. O Vita deve ficar digital. Muito melhor, porque o direcional dele é bem. Ah, e as duas alavancas. Mil vezes melhor. As duas alavancas que o Lanzoni falou agora. Mas né? É zoado, cara, zoado. Mas então, Fuca, que jogou Portable Ops, não estou jogando, que nota você deu para Metal Gear Solid Portable Ops? Olha, das 5 estrelinhas lá, eu dei 4, né? Porque apesar... Portable Ops 4. Como é que ninguém jogou, não vamos comentar, né? Mas eu acho que apesar dos pesares, é Metal Gear e eu me diverti. Pô, eu levei 15 horas pra virar aquele jogo, cara, não foi? Bem aproveitada, se divertiu. E nós aqui, nós três aí, Fuca, Lanzonetti e Six, que jogaram Peace Walker, Metal Gear, Peace Walker, que nota dão? Que nota recebe Peace Walker, Lanzonetti? Ah, eu dou 5 sempre. Metal Gear 5 sempre. For Heaven's Divide, 5. Só por ela, 5. Ah, é sério mesmo? 5? São 5. É. Metal Gear, meu. Não, 5 porque é um dos multiplayer mais foda, meu. Eu gosto de multiplayer de tiro, Uncharted. Eu não vou dar 5. 5 são raros nos jogos. É que não tem 4. É que não tem 4,5. Eu sou benevolente e fanboy. Eu gosto de dar 5 só pro jogão. É que uma coisa. É que uma então, coisa ele que tomou 4. Ele tomou um 4. Será que eu dou 4 pro Tomb Raider? Ah, não, agora. Então tu daria 3 pro Portable Ops. Não, menos até. Será? Porque eu não gostei da jogabilidade, como já falei anteriormente, mas a história vale. Então acho que eu daria um 2 ou 3. 3, então. Mas porque é um jogo que ele não é. Eu não consigo jogar, ele não é bom pra mim. Mas não, o fato que eu já até comentei aqui durante o cast, que vale ainda mais a nota 5, porque eu não gosto, é um gosto meu mesmo, de jogar multiplayer online com a galera em PC, na PSN e tal, e o Portable e o Peace Walker me fez jogar divertidíssimo. Eu esperava a hora dos caras entrar pra chamar eles. Por que não gostou? Eu só não tenho o hábito, não, prefiro fazer outras coisas, e o Peace Walker não. Vamos jogar online. Fusca, vamos jogar online. Fusca. Olha aí. Então, esse cast ficou grande, como nos velhos tempos. Basicamente é isso, a gente não vai focar os micro detalhes, porque não tem como, não é impossível. Incrível na cara e joguem. Exatamente, joguem. É, pessoal e o próximo aqui, podcast de Metal Gear será o Metal Gear. Metal Gear 2. Metal Gear 2 e Metal Gear Revenge. Isso. E o Metal Gear sólido. E Metal Gear sólido do PSX. Ah, e meu Deus. Já temos convidado exageradamente gostoso que falou que gosta do Metal Gear Solid 1. Convidado que sempre quando vem aqui é muito bem recebido. Muito bem recebido. Muito bem recebido. Fala bastante. Fala bastante. Dica. Fala dica. Bastante. Essa dica. Então não é o. Dica Dico. Não vamos ter data pro cast, mas sai. Sai antes do final do ano. Vai sair. Aguardem. Segundo semestre. E os 22 dias estão chegando. Segundo semestre vai sair. Era isso então, Twitter, @supercontrole. Sigam a gente lá, facebook.com/supercontrolepodcast. Sigam a gente no Twitter também, @mateusstings, @lanzonete. Fuca e Frajola não usam, mas é uma tristeza. Não usamos. Vejam aí, nós estamos jogando ali, nossos perfis estão jogando. Ah, pois é. Avaliações dos podcasters aqui, ó. Estão. as pessoas mais importantes do Super Controle estão no Estou Jogando. Veja só. Veja só. É veja isso só. Aí. Então era isso, meus jovens. Sim. Um abraço do Metal Gear Rex por trás que vem aí. E façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Joguem. Muito bem. Acabou. Acabou. Stop!